Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui novamente. Hoje eu vou inverter um pouco a ordem aqui. Tem algumas perguntas aqui que deveriam ser o começo desta aula, porque são a continuidade natural da aula anterior. Aqui o Leonardo Batista dos Santos pergunta: o senhor poderia me dar mais algumas explicações de como proceder ao trabalho no texto do Joseph Marechal? Eu devo pesquisar todos os autores que o texto faz comparação implícita e explícita e fazer um resumo do pensamento desses autores? Não é isso. Você tem que ir achar exatamente aqueles pontos aos quais o autor Joseph Marechal está se referindo. Não se trata de você conhecer aqui toda a filosofia dos autores mencionados, mas apenas aqueles pontos para você poder montar a figura do conflito na sua imaginação. Então, às vezes, uma ou duas frases, tá certo? Como no caso ali do Heráclito, o tudo flui, ou não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, e do Heráclito, o ser é ou não ser não é. Tá certo? Assim, do mesmo modo, para os outros autores citados, não seria difícil você achar uma ou duas frases. Mesmo porque todos esses pré-socráticos, os escritos deles que nos chegaram são todos fragmentos. Então tudo que nós temos são frases soltas. Não é difícil você achar exatamente a frase que se refere àquele ponto que o Marechal está se referindo. E esqueça o resto. Não é o momento de você adquirir, vamos dizer, um conhecimento histórico da filosofia pré-socrática. Não é esse momento. Nós cuidaremos disso mais tarde. Agora eu só quero que você monte a cena como se fosse num teatro, cada personagem falando as suas frases, tá certo? Não pode ser muitas frases, tem que ser apenas uma ou duas, de modo a que você sinta, vamos dizer, a pressão do conflito a que ele está se referindo. Tá certo? Nós vamos continuar trabalhando esse texto do Joseph Marechal nas próximas aulas. E pretendemos publicar esse livro, mas mesmo assim as partes que nós usarmos no curso, elas já serão entregues a vocês antes mesmo antes que o livro seja publicado. Nós não vamos entregar todo o texto, evidentemente, porque nós não vamos usar todo o texto, somente algumas partes. Esse é um livro muito grande, em 5 volumes, e não haveria tempo de nós fazermos uma leitura analítica dele inteiro. Peraí que tem uma maquininha de café aqui fazendo um barulho. Acabou? Acabou. Ótimo. Então aproveita e me dá um café. Entendeu, Leonardo? Você não vai... Por favor, não vai agora tentar fazer dar uma repassada geral na filosofia pré-socrática para você conhecer a filosofia de cada um. Não é isso que interessa no momento. As pessoas, quando começam a estudar, elas têm muita avidez de adquirir conhecimento, de tornar-se erudito rapidamente. Não é este o problema. Tá certo? A erudição é uma coisa facílima de você adquirir a partir do momento em que você tem os instrumentos mentais e a atitude mental correta. Tá certo? Agora, forçar muito para adquirir erudição é bobagem. Em primeiro lugar, eu não acredito que ninguém possa render nos estudos estudando mais de 3 horas por dia. Isto é impossível, tá certo? Eu não estudo mais de 3 horas por dia. Claro que eu tenho outras ocupações de ordem intelectual, escrever para o jornal, escrever para continuar meu livro, etc, etc. Mas estudo mesmo, duas, 3 horas por dia é mais do que suficiente. O que importa é você continuar o resto da sua vida e nunca pular nenhum dia. Nunca pule nenhum dia sem estudar um pouquinho, mas sempre um pouquinho. E outra coisa, não abra um livro, não pegue um texto para você ler se você não está disposto a guardar aquilo na sua memória. Não se trata de esforço de memorização, jamais. Esforço de memorização nunca funciona. Não é isso? O que importa é o interesse efetivo que você tenha pelo assunto que você está estudando. E esse interesse, ele é despertado justamente na medida em que você monta esse teatro mental. Vamos dizer, é o dramatismo da situação que faz com que você se recorde dela. Quer dizer, não, você, ninguém tem... Por, vamos supor, se você assiste um filme, ou vê uma peça de teatro que tem um grande impacto sobre você na hora, você não precisa fazer nenhum esforço para você recordar aquilo. Passa 30 anos, você tá recordando. Tá certo? Com a leitura, a mesma coisa. Só que a diferença é que o drama que está sendo desenrolado, ele vai ter que ser montado na sua imaginação. O escrito, ele só te dá, como diz, o script. Ele ainda não é a peça encenada. Tá certo? Você tem que preencher aquilo de vida. Você vê que esta é precisamente a técnica que o Paul Friedlander usa para explicar o Platão. O que, que ele faz? Ele monta de novo as situações. Ele pega o texto e remete aquilo a situações reais ou mesmo imaginárias, tá certo? Que deram origem àquele diálogo. De modo que você, como eles dizem, por exemplo, você sente o drama. Tá entendendo? Se você sentir o drama, está tudo resolvido. Você nunca mais vai esquecer aquilo. E mais ainda, você terá compreendido profundamente. É claro que esta absorção imaginativa profunda, este deixar-se impressionar, que eu estou tentando ensinar a vocês, isto não é todo o trabalho intelectual que você pode fazer em cima desses textos. Existem outros trabalhos mais adiante que exige uma atitude exatamente contrária, exige um afastamento, um distanciamento crítico. E eu, talvez hoje ainda eu venha mencionar pelo menos um dos trabalhos desse tipo que nós podemos fazer com um texto. Mas este que eu estou mencionando agora é o primeiro e é o essencial, porque este é a absorção do material. Se você não tem isso, você não tem nada. Por exemplo, se o sujeito começa a fazer uma análise crítica antes dele ter feito esta absorção imaginativa, ele desliza para fora do assunto. Ele acaba inventando um outro texto e analisando o texto que ele mesmo inventou. Tá certo? E esta é a doença do nosso ensino universitário hoje em dia, sobretudo no Brasil. Você vê as pessoas se perdendo, vamos dizer, num intelectualismo bocó, tá certo? Por falta do material. Quer dizer, eles estão analisando uma coisa que eles não perceberam, uma coisa que não está na posse deles. Então, garantir a posse, vamos dizer, da mensagem é o principal. Tá certo? Se você não tiver tempo ou não tiver cabeça para fazer depois uma análise crítica, não tem importância. A absorção profunda está lá. Mais ainda, essa análise crítica, mesmo que você não a faça deliberadamente, ela se fará por si mesma ao longo dos anos. Quer dizer, você acaba percebendo coisas que você não tinha percebido no primeiro momento, você acaba fazendo analogias, você acaba fazendo comparações, tudo isso é natural. Né? Quer dizer, na verdade, o único esforço da vida intelectual é este, é um esforço de autodomínio. Quer dizer, um esforço de você controlar a sua mente, vamos dizer, emissiva, a sua mente criativa, tá certo? E, ao contrário, você se abrir para o que o outro está dizendo. É você tornar-se um bom ouvinte. Assim, é como, sei lá, imagine que você está num consultório de psicoterapia e você é o psicoterapeuta. É claro que você tem suas ideias, você tem seus problemas, etc, etc. Mas naquele momento você vai ter que esquecer tudo isso e se abrir ao que o seu pobre do seu cliente está tentando falar. Não é isso? Então, é exatamente disso aqui que se trata. Esta absorção passiva, ela só é passiva no sentido, como é que se diz? Meio metafórico, inexato. Na verdade, há um esforço, um esforço de autodomínio, um esforço de não deixar que, num primeiro momento, né, a sua mente construtiva crie raciocínio. Veja, criar raciocínio é a coisa mais fácil do mundo. Um computador, se você mete lá três premissas, ele cria um discurso inteiro. Tá entendendo? Um macaco, você dá uma premissa, ele tira uma conclusão. Pensar, raciocinar, tá certo? É a coisa mais bocó do mundo. Todo mundo sabe, é uma coisa automática. Tá certo? O sistema silogístico é inteiramente mecanizável. Tá certo? Então, a diferença entre um sujeito burro e inteligente não é que o inteligente pensa melhor. Não, pensar melhor, ninguém pensa melhor do que um computador. A diferença é que o sujeito inteligente, ele tem sobre o que pensar, ele tem materiais para pensar. Então o pensamento dele tem substantividade. Dá para diminuir a temperatura aqui, está muito quente aqui. Então, Esse deve ser o seu grande esforço, pelo menos no começo da sua carreira. Quer dizer, você acalmar a sua mente e deixar que os outros falem. Deixar que o livro que você está lendo fale, que a pessoa que está lhe tentando explicar alguma coisa fale. Deixar que as percepções falem, deixar que a realidade fale. Esse é o grande trabalho. Aí você, e que você vai preencher de conteúdo o seu pensamento. É o negócio do Leibniz, das figurinhas. Quer dizer, durante bastante tempo você vai se ocupar somente de ver as figurinhas. Você não vai julgá-las, você não vai analisá-las, você vai simplesmente guardar na memória. Então, mais tarde você fará o trabalho analítico. Então, nós podemos comparar esses dois momentos, vamos dizer, a ingestão de alimentos e a ingestão e digestão. Se não houve ingestão, você vai fazer digestão do quê? Então, essa mania de ser intelectual que as pessoas têm hoje, quer dizer que elas imaginam que elas têm que pensar muito. Tá certo? Então, o que elas acabam fazendo? Acabam digerindo uma coisa que elas não ingeriram. Então, se comem a si mesmas. Tá, né? Recebi também uma carta muito interessante da Luciana Matri, Curitiba, onde ela, se referindo à aula que eu dei sobre o negócio da imaginação, ela diz o seguinte, ela diz que sem este exercício de imaginação, sem esta posse dos nossos poderes imaginários, não é possível sequer uma consciência autobiográfica. Tá certo? E este, vamos dizer, é um ponto extremamente importante, porque eu digo, aonde que a nossa vida, aonde que o conhecimento que nós temos da nossa própria vida adquire unidade para nós? Aonde, se, vamos dizer, esses vários dados que nós temos compõem uma figura, compõem um personagem e nos apresenta esse personagem para nós, né? É só na imaginação, evidentemente. A memória por si não pode fazer isso. Quer dizer, além da memória, tem que haver, vamos dizer, um esforço de juntar as várias partes. Então, sem imaginação, a pessoa não pode sequer se conhecer biograficamente. Ela não sabe quem ela é. Tá certo? E esse, eu acho que é o grande problema. Você vê que há 30 anos, pelo menos, eu escuto pessoas me contarem as suas vidas. Eu conheço a vida de muita gente, não só por biografias que eu li, mas por narrativas que eu ouvi, que as pessoas me contaram, tá certo? Às vezes buscando uma orientação, um conselho, coisa assim. E uma das coisas que mais me impressionaram nessa experiência foi como as pessoas sofrem mudanças ao longo das suas vidas que elas mesmas não percebem. Ou seja, por exemplo, uma mudança de opinião. Se ele pensava isso, pensa aquilo, passa a pensar aquilo, e ele não tem consciência da mutação que sofreu e muito menos do porquê que aquilo mudou. Ou seja, não tem consciência das influências recebidas, não tem consciência do impacto que as experiências tiveram, tá certo? E, sobretudo, não tem consciência quando é manipulado de fora, tá certo? Então, não podem realmente contar a sua vida. Veja, o próprio apego que nós temos à nossa autoimagem acaba sendo uma coisa letal para a consciência autobiográfica. Porque você quer conservar aquela autoimagem intacta, então você a mantém quando ela já não corresponde mais à realidade. E você então se esqueceu de quem você é, seja você está falando de um personagem imaginário. Por exemplo, também o amor que nós temos à integridade da nossa pessoa faz com que a gente rejeite, sinta como um insulto a ideia de que nós fomos influenciados, de que algo de fora mexeu conosco profundamente, talvez em estratos inconscientes. Então nós gostamos de atribuir essas mudanças a nós mesmos, como se nós fôssemos os autores de tudo. Resultado, nós acabamos não tendo uma visão real de quem nós somos, de quais as influências que sofremos. Se você não tem uma ideia exata das suas fraquezas, você também não tem ideia exata dos seus poderes. Se você não sabe quais são os seus pontos vulneráveis, onde você pode ser facilmente atingido, manipulado, enganado, etc., etc. Então, como é que você vai adquirir um domínio de si? Então, as pessoas se apegam a uma autodefesa orgulhosa da própria imagem, que as torna ainda mais fracas e vulneráveis. Tá certo? Então, desde o início, eu sugiro que vocês se abram para este conhecimento. Perceber aonde foram, vamos dizer, sutilmente influenciados, tá certo? E muitas vezes a influência, quando fala influência, a pessoa pensa em influência positiva, quer dizer, uma imagem, uma ideia que se impôs a você, certa hora. É claro que as maiores e mais decisivas influências que você recebe não são desse tipo. Não são, como dizem, uma propaganda positiva de alguma coisa. Não. A influência decisiva é feita por supressão de dados. São os dados faltantes, vamos dizer, que aqueles que jamais entrando em consideração, né, saem completamente do seu panorama e a ausência deles determina o curso que você, o seu pensamento vai seguir. Então, ninguém pode entender a situação existencial de hoje em dia se não levar em conta, quer dizer, esse fenômeno da mídia, da comunicação de massa que nos influencia 24 horas por dia. Tá certo? Ninguém está imune a isso aí. Você pega o maior sábio do universo, né? Ele não vai estar imune a esta coisa. É imunidade, é impossível. Tá certo? Então, nós estamos permanentemente dentro de um meio de linguística, um meio desses símbolos, palavras, termos, circulam o tempo todo, entram pelo nosso ouvido sem que você os tenha chamado, tá certo? E todo o repertório do que nós pensamos vem daí. Você só tem quatro fontes. Você tem a educação familiar que você recebeu, quer dizer, todas as palavras que você aprendeu com seu pai, com sua mãe. Depois você tem a influência, vamos dizer, da família, depois você tem a influência da cultura de massa e depois você tem a influência da alta cultura. Só tem essas quatro fontes, não há mais outras de onde você receber, onde você aprender palavras. Onde você aprendeu as palavras que você usa? Basta você pensar isso aqui, hein? Foi você que as inventou? São criação sua? Não, todas vieram de fora, absolutamente todas. E essas palavras são os instrumentos que você tem para se expressar até mesmo naquilo que você tem de mais íntimo. Veja, para você conversar com uma pessoa com a qual você tem intimidade, você usa as mesmas palavras que você aprendeu com os outros. Se você vai num consultório de psicoterapia, você quer contar seus problemas para o psicoterapeuta, você vai contar isso com os instrumentos que você recebeu da cultura. Né? Se você está num quarto fechado com a mulher dos seus sonhos e você quer mostrar os seus sentimentos para ela, você vai dizer com as mesmas palavras que todo mundo tem. Então, nós nunca, nunca, nunca, nunca estamos isolados desse meio cultural, em nenhum momento. E, mais ainda, sem esse constante fluxo de símbolos e palavras em torno de nós jamais poderíamos ter nos personalizado ao ponto de podermos falar com alguma consciência de causa a palavra eu. Quer dizer, o seu eu, a sua verdadeira, vamos dizer, identidade, não é uma coisa que está dentro de você, isolada desse meio cultural, mas ao contrário, ela também faz parte da cultura. É dentro da cultura e dentro desse diálogo cultural que você adquire uma personalidade. Portanto, vamos acabar já com essa ilusão, né, de isolamento. Tá certo? Mas é claro que cada um de nós tem uma personalidade efetiva, essa personalidade tem uma forma, essa forma é mais ou menos descritível, ela é relatável e ela é reconhecível por outras pessoas. Então essa individualidade ela não é um engano, ela não é em si mesmo uma ilusão. Tá certo? Mas nós temos muitas ilusões a respeito dela. Ou seja, aquilo que nós pensamos a respeito da nossa individualidade pode ser falso. Tá certo? E aquilo onde nós acreditamos estar estar expressando a nossa mais autêntica individualidade também pode ser falso, na medida em que seja justamente o apego a uma autoimagem, né, que já não corresponde aos fatos, que já não corresponde ao seu estado atual. Tá certo? Então, esse trabalho todo da imaginação, ele é uma condição indispensável para o estudo da filosofia, por quê? O homem de mentira não pode conhecer a verdade. Quer dizer, se a sua personalidade está construída em base de falsidade, na base de falsidades, de ilusões, de enganos, etc., etc., a sua busca da verdade é tempo perdido. Vai ser tudo fingimento. Ora, acontece que o fingimento ele se incorporou de tal modo à cultura moderna que nenhum de nós pode escapar dele. Essa observação que diz, que a Luciane me envia, que sem esse trabalho da imaginação nós não podemos sequer ter uma consciência autobiográfica. Tá certo? Isso aí me lembrou, quando eu li essa carta, eu lembrei daquilo que dizia o Giordano Bruno. Quer dizer, que se vocês insistirem nesse negócio de materialismo, vocês vão acabar duvidando que vocês mesmos existem. Vamos ver um pouquinho como é que funciona mesmo esse negócio da imaginação. Você tome qualquer percepção sensível que você tenha. Por exemplo, agora estou aqui, olho pela janela, eu vejo uns carros, vejo uma árvore, etc., etc. Tudo o que eu vejo necessariamente por um lado só, que é o lado onde eu estou. Eu não estou vendo o outro lado. Agora, tudo tem um outro lado. Até uma folha de papel tem um outro lado. Tá certo? E a gente nunca vê o outro lado. E a gente sempre sabe que ele existe. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu só estou percebendo um lado e que o outro eu invento, eu crio na minha imaginação. No começo da filosofia moderna, as pessoas tiveram exatamente esta impressão. Quer dizer, os dados sensíveis só nos dão uma parte do que nós percebemos e o resto nós completamos com a nossa mente, com a nossa imaginação, etc., etc. Aos poucos, eles foram vendo que a quantidade de informações sensíveis era mínima. E daí chegaram à conclusão de que a quase totalidade daquilo que nós pensamos que sabemos a respeito do mundo exterior é invenção nossa. Isso aí justifica, então, todo o idealismo moderno. Bom, o fato do qual o idealismo moderno parte, ele é muito importante, mas a conclusão que é tirada a partir daí, ou seja, de que o mundo não é propriamente percebido, mas é inventado, é criado pela nossa mente, é 100% errada. Como é que eu sei disso? Eu sei disso pelo seguinte, eu noto que o meu olho, ele tem a capacidade da visão tridimensional, ou seja, ver as coisas em profundidade. E ver as coisas em profundidade, no entanto, cada objeto que eu pego, eu só vejo de maneira chapada, ou seja, eu vejo por um lado. De modo que a minha visão tem uma capacidade a mais que os objetos presentes, de certo modo, não satisfazem. Então, embora eu só possa ver as coisas por um lado, o meu olhar, instintivamente, naturalmente, ultrapassa esse lado e vai para além. Embora exista a barreira, né? Aqui, por exemplo, eu estou vendo a Isabela só por um lado, mas por acaso eu imagino que ela é uma figura bidimensional e que é uma ilusão do meu entendimento? Não, eu sei que a presença corporal dela tem uma densidade, tem uma tridimensionalidade. Eu sei disso por quê? Porque o meu olho tem essa capacidade de visão tridimensional. Tá certo? Portanto, é natural que o próprio olho complete a percepção de cada objeto, vamos dizer, com uma espécie de expectativa da sua tridimensionalidade. Ora, note bem, o meu olho tem tridimensionalidade, mas os objetos também têm tridimensionalidade independentemente do meu olho. Um cego pode perceber a tridimensionalidade através do tato. Não é isso? E nós sabemos necessariamente que os corpos só são corpos porque são tridimensionais, senão seriam apenas figuras num plano. Não é isso? Então, veja, aí há uma maravilhosa coincidência, um maravilhoso ajuste entre uma capacidade perceptiva que eu tenho, que é a tridimensionalidade, e uma propriedade dos próprios objetos. Portanto, o olho, com capacidade de percepção tridimensional, está maravilhosamente ajustado à estrutura real dos corpos. Não é isto? Então, isso quer dizer que aquilo que o olho diretamente não pode perceber, porque o exercício dessa capacidade de percepção tridimensional é barrado pela própria presença do corpo opaco, que não pode ser atravessado. Então, isso é completado aonde? Na imaginação. Mas acontece que, eu disse, o olhar é tridimensional e o corpo é tridimensional. Mas, no exercício da percepção efetiva, essa tridimensionalidade não se cumpre inteiramente na esfera do puro olhar. Então, o olhar é completado pela imaginação. Mas ele é completado pela imaginação segundo as propriedades dos próprios objetos percebidos. Ou seja, nada foi inventado. Há apenas um ajuste da minha percepção à realidade do mundo percebido. Ora, e nós sabemos, vamos dizer, que essa tridimensionalidade ela estará presente em todos os corpos, porque ser um corpo é ter uma tridimensionalidade. Não é isso? E, portanto, isso se aplica a tudo aquilo que existe no mundo. Então, isto é, nós sabemos que, para além daquilo que o nosso olho enxerga, existem ainda presenças corporais tridimensionais. Não é isso? Em número ilimitado. E que não há intervalos nessa tridimensionalidade. Mesmo o que nós imaginamos como bidimensional, por exemplo, desenhado numa folha de papel, bom, você não vai dizer que uma folha de papel é bidimensional. Ela tem uma espessura, porque o papel sem espessura não existiria. Então, mesmo o que nós imaginamos do bidimensional é tridimensional. Nós concebemos o bidimensional por abstração mental, só por abstração mental. Nós não podemos perceber nada bidimensional. Ou seja, a nossa percepção é forçosamente tridimensional. Por quê? Porque a realidade é tridimensional. E o que nós chamamos de bidimensional é apenas a separação, vamos dizer, de uma parte das propriedades do mundo real, que nós podemos conceber separadamente das outras partes, mas que não pode existir separadamente das outras partes. Então, estou dizendo isso para vocês verem a imensa adequação que existe entre a nossa imaginação e as propriedades do mundo real. A imaginação completa, de fato, a percepção, mas não completa de acordo com a sua própria inventividade e, muito menos, não completa simplesmente obedecendo à estrutura do nosso pensamento, da nossa percepção, mas obedecendo às propriedades reais que permitem a existência e presença dos corpos. Então, o nosso conhecimento da unidade do mundo está inteiramente na imaginação. Não é uma percepção sensível, vai muito além da percepção sensível. Mas ela corresponde justamente àquilo que preenche de realidade a percepção sensível. Se você pegasse, bom, vamos isolar aqui, na nossa percepção, tudo aquilo que é elemento imaginário e vamos reduzir à pura estimulação sensível. E muito bem, nós sabemos que o olho humano ele só fixa um ponto de cada vez. É um e um único. Porque se você está vendo uma paisagem enormemente complexa, o foco do seu olho está somente num ponto. E o resto você está vendo de maneira difusa. Mas como esse ponto ele se desloca, tá certo? A unidade daquela paisagem aparece a você, mas não aparece de maneira sucessiva, não aparece aos poucos, aparece de maneira simultânea. Ora, o foco do olho se desloca no tempo. Um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Mas você está percebendo a paisagem como um todo. Pergunto eu, os elementos da paisagem, eles existem de maneira sucessiva ou eles estão todos lá ao mesmo tempo? Eles estão lá ao mesmo tempo. Então significa que o aporte imaginário que está completando o trabalho do seu olho é ele que lhe dá o senso de realidade. Estão compreendendo? Isso aqui é absolutamente fundamental. Isso quer dizer que não existe, na cultura de hoje está impregnada a ideia de que a seguinte ideia. Nós existimos num mundo físico, composto de seres acessíveis aos sentidos e tudo mais é criação da nossa mente. Individual ou coletiva, é criação cultural. Digo, ah, é, Zé Mané? Isso que você está chamando de mundo físico, acessível aos sentidos, isso jamais existiu. Se você somar todas as impressões sensíveis que você teve ao longo da sua vida, elas não compõem um mundo. Elas são nada. E você, então, viveria num mundo absolutamente subjetivo, composto apenas das suas sensações? Sensações, afinal de contas, são coisas que acontecem no seu corpo. Quando você tem, quando você percebe uma imagem, um som, um gosto, um toque, aonde aconteceu isso aí? Aconteceu no seu corpo. Não é isso? Se esta fosse a realidade, você viveria cercado num mundo inteiramente subjetivo, constituído apenas dos estímulos que o seu corpo recebe. Você jamais teria ideia de uma constituição objetiva do mundo. Nós chegamos à constituição objetiva do mundo através do quê? Da imaginação que completa a percepção. Então, longe de a realidade ser constituída das estimulações sensíveis, e o resto ser tudo criação subjetiva, humana, é o contrário. A objetividade do mundo, a presença unitária do mundo, é percebida pela imaginação. E aquilo que nós chamamos de percepção sensível nunca existe separadamente. Nós só podemos falar de percepção sensível no sentido abstrativo. Porque toda e qualquer percepção sensível está sendo completada por imaginação e memória no mesmo momento. Não existe uma percepção isolada, percepção atomística. A concepção de percepção sensível, de sensação, é totalmente abstrativa. Não existem sensações. Só existem sensações como componentes da percepção total, a qual é constituída, sobretudo, de imaginação. Ou seja, a imaginação nos instala na realidade, usando vários elementos, alguns presentes, sensações recebidas, outros anteriores, depositados na memória, outros estruturados na sua imaginação imediatamente com esses dois elementos. Mas é isto que nos coloca no mundo real. Então, o mundo real é essa totalidade, tá certo? Do percebido, do imaginado, do antecipado, etc., etc. Porque tudo isso é percebido, imaginado, antecipado de acordo com as propriedades reais dos objetos. Agora, se nós abstrairmos tudo isso, sobra só as percepções sensíveis, eu digo, bom, as percepções sensíveis não constituem um mundo de maneira alguma. Constitui apenas o conjunto das alterações que o meu corpo sofreu. Ora, uma ameba tem sensações. Prova que se você cutuca a ameba, ela se mexe. Então, este mundo subjetivo existe até numa ameba. O que ela não tem é o quê? É imaginação. Então, ela não chega a captar essa dimensão de realidade, ela capta apenas a dimensão do que o Xavier Zubiri chama de estimulidade, ou seja, aquilo que afetou o corpo dela. Então, essa é a mesma coisa que dizer, o mundo da ameba é constituído exclusivamente do corpo dela. o que é em volta é percebido apenas como alterações sofridas dentro do corpo dela. Então, para a ameba não existe mundo, meu filho. Existe somente ela, a subjetividade corporal dela. Se o mundo real fosse constituído apenas dos entes sensíveis, com as informações sensíveis que eles podem nos dar, nós viveríamos no mundo da ameba. Nós só perceberíamos nossas próprias alterações. Estão acompanhando isto? Se nós vivemos num mundo real, nós sabemos que os objetos têm propriedades, têm presença, que eles se articulam uns aos outros. Que eles formam, vamos dizer, a unidade da presença do ser. Nós sabemos tudo isso por quê? Porque nós temos imaginação. Está entendendo? Então, a imaginação não é feita para tirar você do real, mas para instalar você no real, meu Deus do céu. Ora, há mais um outro motivo pelo qual a imaginação é tão importante para o conhecimento do real. Vamos supor que você vem caminhando por uma rua e você vê lá um cachorro deitado. O cachorro pode, quando ele vê você, ele pode abanar o rabo, ele pode não ligar para você, ele pode começar a latir, ele pode te atacar ou ele pode fugir. Agora, ele não vai sair voando. Ele não vai cumprimentar você em alemão. Tá certo? E tem uma série de coisas que ele não vai fazer. Ou seja, na hora que você percebe o cachorro, existe esse conjunto de expectativas quanto ao que ele pode fazer. E é este conjunto de possibilidades que faz com que ele seja um cachorro. Porque, por exemplo, se for um cachorro empalhado, não é um cachorro. Então você sabe que ele não vai fazer nada. Então você sabe a diferença de você perceber um cachorro empalhado e perceber um cachorro. Por que que você sabe que é um cachorro? Porque ele tem forma externa de cachorro? Figura de cachorro? Não, porque um cachorro empalhado também tem. Você percebe que ele é um cachorro, por quê? Porque ele tem as potências de um cachorro. Quer dizer, há um dinamismo dentro dele. Esse dinamismo mostra várias possibilidades de ação que ele pode realizar no instante seguinte. E você percebe isso imediatamente, é por isso que você sabe que é um cachorro. É? Então, isso quer dizer, o que nós chamamos de realidade jamais é constituída somente da presença estática dos corpos, é? Mas é constituído de um sistema imenso de dinamismos e possibilidades que estão aí, latentes naquele momento mesmo, prontas a acontecer. No instante seguinte. Ora, se você fosse privado da percepção destas potências, você não entenderia nada, nada, nada, nada, nada do que está acontecendo em volta. Você estaria completamente fora da realidade. Então, através da imaginação, você capta esse conjunto, não ele inteiro, evidentemente, mas um conjunto imenso de possibilidades. Não é isso? Inclusive com relação ao seu próprio corpo. Como é que você percebe o seu próprio corpo? Como uma simples presença tridimensional agora, ou como potência, como por exemplo, eu posso fazer esse gesto. E se eu mandasse a minha mão se mexer e ela não se mexesse? Seria muito esquisito. Então, isso quer dizer que a percepção do mundo real é a percepção de um conjunto imenso de dinamismos e potências, e não a presença, percepção simplesmente de corpos estáticos. Ou seja, amputado da dimensão do potencial ou do possível, o mundo real não é mais mundo real, é uma fantasmagoria estática que nunca existiu. Então você veja a profunda estupidez que existe em pensar que O mundo real nos é dado pela percepção sensível, e o resto, tudo que vem da imaginação, é tudo irreal, criação nossa. Não, isso não é criação nossa. Isso é o ajuste da nossa consciência à estrutura do mundo real. É pela minha antecipação do que o cachorro pode fazer que eu sei que ele é um cachorro. Se eu não conseguir antecipar nada, eu não posso distinguir um cachorro de um cachorro empalhado. Ou não posso distinguir o cachorro de um gato. Por exemplo, eu sei, vendo o cachorro ali deitado, eu sei com certeza absoluta que ele não vai miar. Nem fazer piu-piu. Nem conversar comigo em inglês, em português, em alemão. Eu sei que ele não vai fazer nada disso. Então, esta expectativa que eu tenho é só expectativa, uma coisa que existe só na minha mente? Como existe só na minha mente? Porque eu digo que se eu não perceber este potencial no cachorro, eu não percebi o cachorro, eu digo, mas se o cachorro não tiver esse potencial, ele não será um cachorro. Então isso não está na minha mente, isso está nele. As possibilidades que eu percebo não estão em mim, estão nele. E é porque eu as percebo nele que eu sei que é um cachorro. E é porque ele possui essas possibilidades que ele é um cachorro. Então esta antecipação não está criando nada. Isso é percepção. Por que que nós não podemos dizer que existe aqui a percepção sensível e em cima a imaginação que cria um monte de coisas? Por quê? Porque o momento presente que pode ser percebido exclusivamente por sensação não está separado do seu momento seguinte que só existe como potencial. O potencial está presente nele. Vocês estão acompanhando isso aqui? Isso quer dizer que se eu fosse reduzido apenas aos meus 5 sentidos, eu não perceberia nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Ora, qual é o correlato objetivo das sensações? É a presença material. Ou seja, um mundo que fosse constituído de presenças materiais seria absolutamente irreal. Porque ele não teria o quê? O potencial. Do mesmo modo que se eu percebesse só com os sentidos e não tivesse antecipação, eu nada perceberia de real, as próprias coisas, se elas fossem desprovidas do seu potencial e tivesse apenas a sua presença corporal, elas não poderiam existir de maneira alguma. Elas seriam apenas conceitos. Então, aonde existe um objeto composto somente das suas propriedades físicas dadas? E aonde existe uma pura percepção sensível no ser humano? Digo, só no mundo dos conceitos. Isto é um produto mental. Isso é, o famoso mundo material que construiu a realidade é puramente mental. Só existe como conceito, não existe como realidade. Existe como conceito porque nós conseguimos abstrair, separar uma coisa da outra, então nós supomos que dentro de uma percepção real qualquer, percepção preenchida de todos os seus elementos, eu posso mentalmente, retroativamente, separar na minha mente o que é o elemento de antecipação, o que é o elemento de imaginação, o que é o elemento de sensação. Eu posso distinguir, não é que eu posso separar, eu posso distinguir mentalmente, mas não posso separá-las na realidade. Nem por um único momento. Então, isso aqui é o suficiente para você entender. Qualquer sujeito que chega para você e diz que é um materialista, ele é uma besta quadrada. O sujeito que é um materialista, ele não examinou o problema por 2 minutos e não é capaz de imaginar. Não é capaz de fazer isso. Quer dizer, o materialismo é uma simples doença mental. Não é uma doença mental, é uma doença do intelecto. É uma falta de inteligência. Tá certo? Então, o mundo real não é composto de matéria. O mundo real é composto de uma infinidade de dinamismos, de potencialidades, que estão se desenrolando o tempo todo e que chegam a nós não através da percepção sensível, mas da imaginação, ou seja, nós vivemos dentro deste mundo imaginário, por assim dizer, deste conjunto de possibilidades, desse conjunto de tensões. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês agora, eu nem estou vendo a maioria de vocês, né? Mas eu sei que vocês estão ouvindo e que o que eu estou dizendo tem algum efeito em vocês. Desencadeia ideias, associações de ideias, imaginações, reações emocionais, etc, etc. Toda esta tensão está aqui presente. Se eu me esquecer disto e imaginar que eu estou aqui apenas falando sozinho dentro de uma sala, eu estou na realidade, eu falo, não, aí eu fugi, aí é que eu fugi da realidade. Então você vê, toda esta presença de vocês, para mim, no momento, é apenas, entre aspas, imaginária. E, no entanto, é ela que é a realidade desta situação. Estão entendendo? Então, toda essa primeira etapa do nosso curso se destina a fazer vocês tomarem posse, tá certo? Desta capacidade que todos nós temos de percepção do mundo como coisa real, como coisa viva, presente, atuante, que se desenrola no tempo, né? E que contém a cada momento, além dos dados já presentes, contém um conjunto de dinamismo, um conjunto de tensões e potenciais que marca a sua verdadeira presença. Note, em nenhum momento da sua vida, mesmo momento infinitesimal, você esteve diante de um mundo estático constituído apenas de presenças corporais. Mesmo que você estivesse, digamos, num deserto, onde você só tem areia e pedras, né? Por exemplo, você sabe que no instante seguinte o sol pode assar você. Se você não tivesse consciência disso, você saberia que está num deserto, meu filho? Só porque está vendo areia e pedras? Não, então você estaria fora da situação real, você estaria apenas vendo uma aparência ilusória de areia e pedras. E não um lugar real, efetivo, chamado deserto. A temperatura, a mudança da temperatura. Você acha que a temperatura vai ficar estática? Todo mundo sabe que no deserto, de dia é um calor infernal e de noite é um frio temível. Hã? Você sabe disso. Você sente a mudança da temperatura. E você sabe que ela vai mudar mais depois. Se você não soubesse disso e você imaginasse apenas a temperatura atual como uma coisa estática, eu digo, existe temperatura estática? Não, temperatura é mudança de temperatura, gente. Temperatura estática, permanente, jamais poderia ser percebida. A temperatura é percebida através das suas modificações. Mais ainda, a temperatura é percebida por quê? Porque a temperatura do ambiente não é a mesma do seu corpo. Há uma diferença. Senão você não perceberia. Então, está entendendo? Quer dizer, perceber o mundo real é perceber possibilidades, tensões, expectativas. É assim que nós percebemos no mundo real. Agora, professores de filosofia, não, acho que eles percebem de outra maneira. Está entendendo? Então, é o que eu lhes digo. O próprio conceito de materialismo não é enunciável sem autocontradição. O materialismo não pode ser pensado nem mesmo como hipótese. Porque se você disser, existe aqui o mundo material. E no mundo material, como nós temos um cérebro, nós inventamos outras coisas para além do mundo material. Acontece que tudo isso que nós inventamos, isso é exatamente a presença do mundo material. Se reduzido, vamos dizer, às suas propriedades materiais, entre aspas, o mundo não poderia sequer ser material. Porque o que você chama de material é apenas uma seleção abstrativa que você faz de certas propriedades dentre as inúmeras que você percebe, Tem algumas que, hipoteticamente, você chama de materiais, mas que não são percebidas separadamente. Jamais foram percebidas separadamente. Então, veja, todo conhecimento que nós possamos adquirir da epistemologia, da teoria do conhecimento, deve ser obtido através da análise da percepção real, da análise do conhecimento real. Tá certo? E não através de hipóteses artificiosas. Sobretudo, vamos dizer, o conhecimento real é aquele que é obtido na experiência real, na experiência efetiva, não na experiência hipotética. Né? Agora, note bem, o que é uma experiência científica? É uma experiência hipotética montada dentro do campo da experiência real. E que só tem validade dentro do campo da experiência real. Quando um sujeito baseado numa experiência científica, ele nega a consistência da experiência real, pretendendo que a experiência científica tenha mais validade cognitiva do que a experiência real, ele está fazendo uma autocontradição monstruosa. Porque se ele realizou efetivamente esta experiência, ele não a realizou só dentro do laboratório, mas dentro da realidade. Onde estava o laboratório dele? Se ele realizou realmente a experiência, então a realizou dentro da realidade. Então ela só tem validade quando inserida dentro desse campo da experiência real. Sem esse campo, ela não tem validade nenhuma, não significa nada, nada, nada, nada, nada. Então isso quer dizer que jamais, jamais, jamais, jamais, ou uma ciência em particular, ou os resultados delas todos, podem se sobrepor à percepção comum e corrente que nós temos da realidade. Jamais. Nós podemos aprender, mediante o exame analítico da percepção comum, mas nós não podemos superá-la. Porque eu digo, onde vamos superá-la? No mundo hipotético ou no mundo real? Então, aquilo que o Husserl chamava o Lebenswelt, o mundo da vida, eu, na verdade, eu acho esse conceito demasiado tímido, porque o Lebenswelt é o único mundo que existe. E eu asseguro para vocês, o mundo da experiência científica, considerado em si mesmo, não existe. Hã? Eles só existem como uma parte do Lebenswelt, que você decidiu olhar separadamente. Então você está distinguindo mentalmente, mas você não está separando de fato. Então isso quer dizer que sem uma ontologia e uma epistemologia baseadas no exame da experiência real, nenhuma ciência vale nada. Ela só adquire valor se devidamente inseridos dentro deste, vamos dizer, deste esquema geral da realidade. Ora, o Jean Piaget, no livro Sabedoria e Ilusões da Filosofia, ele diz o seguinte, ele diz que só o que dá conhecimento efetivo são as ciências. A filosofia dá-nos apenas um senso de orientação e de valores. Medite sobre esta frase. Quer dizer que ele acha que conhecimento efetivo é aquele que foi dado pelo experimento científico. E, ao lado do conhecimento, existe um enfeite. Este enfeite é o senso de orientação e de valores. Acontece que para você saber se esse experimento científico é experimento científico verdadeiro e se é válido, isso é uma questão de orientação e de valores. Então eu digo, onde existe esse conhecimento científico, exceto dentro do campo de orientação e de valores? Ele nunca existiu em si mesmo. Ele é apenas uma invenção da mente. Então, ora, se o senso de orientação que permite você fazer e julgar um experimento científico não é em si mesmo conhecimento, o resultado do experimento científico também jamais poderá ser conhecimento. Olha, cá entre nós, eu sempre considero o Jean Piaget uma besta quadrada. Eu acho que o que ele fez de malefício para a psicologia e a educação é imensurável, tá certo? E é um autor que eu, sinceramente, da primeira à última linha que ele escreveu, eu jogaria no lixo. Tudo. Tá certo? Não sobra nada. Nada, nada, nada. Porque é tão cheio de preconceito, tão cheio de erros monstruosos de observação. Ele, olha, não espanta que ele tenha adquirido na educação brasileira a importância que adquiriu, porque o brasileiro só gosta do que não presta. Tá certo? Né? Então, o Jean Piaget, quando ele acerta alguma coisa, ele sempre acerta dentro de um contexto errado. Então, e ele faz isso por quê? Por presunção. É um homem presunçoso, metido, está entendendo? Que, eu acho que a profissão acadêmica ela faz bem para umas pessoas, mas faz mal para outras. A umas, ela inspira, está certo, uma modéstia, um cuidado, uma prudência, mas a outras, ela infla de tal modo que o sujeito acha que ele é mesmo o representante do conhecimento objetivo. E que os outros todos têm apenas opiniões, imaginações, etc, etc. A partir da hora que ele pensou isso, ele ficou psicótico. Por quê? Conhecer a realidade é próprio do ser humano em geral. É próprio até do mais burro dos seres humanos. Até o Lula conhece a realidade, gente. Quer dizer, conhecer a realidade não é nenhum privilégio. Eu me lembro, por exemplo, que anos atrás eu li um livro de lógica, que era usado muito no ensino universitário brasileiro. O livro, o autor chama-se Louis Liard. L-I-A-R-D. Não. E ele começava por dizer o seguinte, que as essências das coisas são muito difíceis de você conhecer. Você só pode conhecer através de um longo exame analítico. Você diz, uai, mas se eu não conheço a essência daquilo que eu estou examinando o quê? Hã? Como é que eu poderia, através do exame de várias aparências, obter uma essência? A essência é aquilo que uma coisa é. Né? Mas se eu não sei o que as aparências são, o que eu posso examinar delas? Por exemplo, eu examino várias aparências de gato para chegar à conclusão de uma essência gato. E, porém, a aparência de gato também não é uma essência? A aparência de gato é alguma coisa. Então, ora, se para eu chegar à essência de gato, eu preciso examinar várias aparências de gato, e se as aparências de gato, por sua vez, não são essências, eu precisaria examinar vários componentes, né? Até chegar à essência chamada aparência de gato. Por exemplo, aqui tem a cor do gato, jeitão de gato, miado de gato, cada um desses eu teria que examinar para chegar a montar uma essência chamada aparência de gato. Porém, meu Deus do céu, essa, cada uma dessas também não é uma essência? A cor de gato não é cor de gato? Então é uma essência. Então, isso significa o seguinte, se eu não conheço as essências dos objetos na primeira, instantaneamente eu jamais as conhecerei. Jamais chegaria a essência alguma. Então, essência das coisas é a primeira coisa que você conhece. Que é o que as coisas são. Eu sei que um gato é gato e sei que cor de gato é cor de gato. E que aparência de gato é aparência de gato. E, no entanto, esta besteira descomunal foi ensinada. Esse livro foi do século XIX. Durante um século, esta coisa foi usada no ensino secundário e até universitário. Agora, o que acontece com a cabeça humana quando ela é convencida disso? De que eu não conheço a essência de nada, só conheço aparências. Né? E que as essências eu só conhecerei se eu estudar o livro do Louis Liard, depois estudar o Bertrand Russell, estudar não sei o quê, para daí conhecer as essências, depois de muito trabalho. O que acontece com a mente convencida disso? Bom, a primeira coisa, ela acabou de cortar relações com a sua própria percepção do mundo real. Ela está fazendo uma coisa, quer dizer, o processo cognitivo dela é um que está se desenrolando neste mesmo momento, e o que ela pensa a respeito é outra coisa completamente diferente. Nesse mesmo instante, ela perdeu a capacidade de examinar a experiência real. E, se não tomar cuidado, perdeu para sempre. Ora, nós sabemos que hoje a maior parte das pessoas vive num mundo onde tudo é constituído, vamos dizer, de dúvidas e de incertezas. Quer dizer, o sujeito não, jamais pode, a partir da experiência real dele, afirmar nada. Por quê? Porque ele está persuadido de que tudo são aparências apenas. E de que as ideias que ele forma a respeito são apenas opiniões. E quem foi que ensinou o sujeito a pensar assim? Foi a escola. Foi o ensino. Então, isto é uma opressão do intelecto. Isto é uma escravização da inteligência, uma destruição da inteligência. Porque já no primeiro passo que você dá, você perde a confiança no seu próprio intelecto. Ora, se você perde a confiança no seu próprio intelecto, qual é o padrão de certeza que você pode ter na vida? Você pode viver na incerteza total? Jamais, ninguém consegue viver na incerteza total. Então você vai se apegar ao quê? À opinião do seu professor, do seu grupo. Então você veja. Hoje em dia, quase todas as pessoas dizem que não existem verdades absolutas. Que tudo é relativo. Mas experimente discutir, questionar uma única opinião delas. Elas ficam brabíssimas no mesmo instante. Ou seja, o que elas querem dizer é o seguinte: não existe nenhum conhecimento objetivo de nada. A única autoridade sou eu. E o meu grupo, e a minha turma. Então, este é o modo raciocinante que se usa hoje em dia. E é o único que é admitido em todas as discussões públicas. Não pode haver teste objetivo do que quer que seja. Só existe o valor da opinião dominante. Então, nós estamos num estado, vamos dizer, de opressão mental como nunca existiu na história humana. E esse é o resultado do iluminismo. O iluminismo começa a dizer, não, nós temos que seguir a razão, nós não podemos nos seguir o argumento de autoridade. Passados dois séculos, eles criaram o argumento de autoridade mais indiscutível, mais inquestionável, mais dogmático que existe no mundo. Onde a simples hipótese de você dizer não já te configura como doente mental. Não há mais teste racional de coisíssima nenhuma. Quer dizer, o culto da razão terminou, vamos dizer, na total destruição da razão e na sacralização da opinião dominante. Experimente contra uma opinião dominante qualquer, levantar qualquer fato comprovado. Um fato. O senhor diz que você é louco. Mas isso é assim em todos os domínios. E será que isso é assim só popularmente, só entre os populares, mas existe uma camada de intelectuais que raciocina independentemente? Falaram, não, são justamente os intelectuais que impõem esse tipo de coisa. Agora, se é para aceitar isso, meu filho, então você desista da sua condição de animal racional. Vai se imbuir, então, do espírito da horda, tá certo? E jamais vai poder enxergar algo com seus próprios olhos. Aquela famosa pergunta do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Já está respondida de antemão. Tem que acreditar no que dizem. Jamais nos seus próprios olhos. Então, o que se criou hoje e o que está sendo imposto ao mundo inteiro, pela mídia praticamente universal, é um conjunto de dogmas absolutamente imbecis que implicam realmente a destruição da inteligência humana. A destruição total e provavelmente irreversível. E por isso que nós estamos atravessando hoje não é um problema histórico, é uma crise de dimensões antropológicas. E que se nós não tratarmos de preservar as nossas capacidades, cujo exercício essa turma está querendo, de cujo exercício essa turma está querendo nos privar, essas capacidades desaparecerão mesmo. Ora, veja, mesmo as pessoas mais inteligentes, hoje em dia, elas, quando elas começam a pensar uma coisa diferente do que sai na mídia, elas ficam aterrorizadas. Elas sentem que ficaram loucas. Sentem que perderam o chão. Mas o que é isto, minha gente? Hã? Ao longo de toda a história humana, sempre existiu gente que percebeu o que os outros não percebiam. Por exemplo, a famosa... Não é só ser humano, macaco tem essa capacidade. Eu não lembro onde é que eu li esse exemplo, mas é interessante. Por exemplo, até que uma tribo de macacos, os macacos estão acostumados a buscar banana num certo lugar. E tem um macaco mais curioso que descobriu um outro manancial de bananas melhores e maior quantidade em outro lugar. Então, quando todos saem daqui para ir buscar banana ali, ele vai na direção contrária. Esse macaco é imediatamente rejeitado pela tribo. Só que, aos poucos, vai um macaco atrás dele. Os outros também são curiosos. Vamos ver o que esse cara vai fazer lá. E daí, no fim, acaba toda a tribo indo buscar banana no outro lugar. Ou seja, os macacos têm essa capacidade. E isso está sendo negado para nós. Note bem, tudo que foi descoberto no mundo, absolutamente tudo, foi descoberto por indivíduos. A descoberta coletiva é impossível. Precisaria um sincronismo maior do que todas as loterias do mundo. Então, quando um sujeito descobre uma coisa, ele descobre uma coisa que os outros não sabem. Tudo foi assim. Mas absolutamente tudo que o ser humano sabe foi assim. Alguém percebeu antes que os outros tivessem percebido. Depois vem outro, e no fim todo mundo fica sabendo daquilo. Isso é simplesmente um processo natural. Este processo natural está sendo detido hoje. Vão dizer que as pessoas estão fazendo isso por boa intenção? Claro que não. Os caras que estão nos impondo isso são psicóticos, são gente perigosíssima. Só que estão cheios de dinheiro no bolso. E tem dinheiro para comprar um monte de consciência. E as pessoas servem a isso porque não são capazes de medir as consequências. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando o sujeito diz que, por exemplo, um político, um governante está tramando tal coisa, jogam na cara dele que ele... você está fazendo teoria da conspiração. Então, se acusar o sujeito disso, já imediatamente você coloca, né, suspeita no camarada. William Butler Yeats, o grande poeta, ele dizia que a capacidade mais poderosa e mais infame do jornalismo é o de repetir um nome, repetir esse nome associado a algo de ridículo ou de malvado, maligno. Basta você fazer isso mil vezes, sem prova, sem discutir. A ideia não é colocar em discussão, é dar aquilo como se já fosse de domínio comum. Algo que nem chegou a ser discutido e que ninguém sabe, na verdade, é dado como se fosse já provado e de domínio comum. E um dos termos favoritos para isso é teoria da conspiração. Então, ora, como é possível que a acusação de teoria da conspiração tenha adquirido tanta eficiência justamente na época da história humana que usou do segredo como nenhuma outra anterior? Por exemplo, até o século XX, os serviços secretos atuavam só para determinados fins muito limitados, especialmente em situações de guerra. Quando veio o século XX, inventaram um negócio chamado KGB. A KGB não era um serviço secreto como os outros. A KGB investigava e coordenava tudo. Desde as atividades bélicas do inimigo até a vida particular dos próprios cidadãos. Então ela se tornou uma espécie de administração geral de tudo. E tudo isso era secreto. O Vassili Mitrokhin, que fez um depoimento para um historiador inglês, Christopher Andrew, ele conta que ele era o encarregado, o gerente, encarregado da mudança de edifício da KGB. e que tudo que saía de um edifício para ir para o outro tinha que passar por ele e ele tinha que carimbar. Assinar e carimbar. E havia 18 bilhões de dossiês na KGB. 18 bilhões de dossiês. Né? Quantos seres humanos existem? Né? Qual é a população da Terra atualmente? Eu acho que é uns 7, 8 bilhões. Hoje, não naquela época. Ou seja, havia mais de um dossiê para cada ser humano. A mudança, graças a isso, levou 10 anos. Até tirar todos os dossiês daqui e botar no outro prédio, levou 10 anos. Tudo isso é uma massa de informações que só é acessível aos funcionários da KGB. Então isso quer dizer o seguinte, tudo que se passou no mundo soviético durante toda a duração do Império Soviético, e até hoje, na verdade, é secreto. Então, podia me dar um café? Como é que numa época dessa você pode ser contra as pessoas especularem conspirações? Se o próprio sistema normal de administração das coisas virou conspiração. Por exemplo, aqui, hoje em dia, aqui nos Estados Unidos está surgindo o seguinte problema. 2 trilhões de dólares foram distribuídos no chamado estímulos do Obama. O Federal Reserve se recusa absolutamente a publicar quem recebeu esse dinheiro. Então, olha, o que, que é isso? 2 trilhões em empréstimos secretos. E você não pode falar de conspiração? Ora, meu filho, sem o conceito de conspiração, nada no século XX é compreensível. Nada, absolutamente nada. Porque conspiração é tramar uma coisa em segredo. As pessoas não só tramam em segredo, mas o segredo é oficial. E a tentativa de vazá-lo é como se era criminosa. Ou seja, pensa bem, os caras tomam o seu dinheiro em imposto, dão o dinheiro para quem quiser e você não pode saber. Isso não está acontecendo na União Soviética, é aqui nos Estados Unidos. É a terra da democracia e da liberdade de imprensa. É verdade que esta semana um juiz federal já decretou que a semana que vem o Federal Reserve vai ter que entregar o serviço. Mas eles aposto que até o último momento eles vão se recusar, porque o presidente do Federal Reserve disse que isso aí pode ser catastrófico para as entidades que receberam o dinheiro. Mas é claro que vai ser catastrófico. Hã? Agora, se ninguém souber qual é o segredo, é catastrófico aqui para quem pagou. Então, esta é a época na qual nós vivemos. A dimensão da atuação dos serviços secretos, especialmente no mundo comunista e no mundo islâmico, é uma coisa monstruosa. E você não pode entender uma só decisão política sem você especular os elementos secretos envolvidos. É impossível. Ou seja, toda a política do século XX é constituída de conspirações. A parte que é decidida em público, por razões transparentes, é mínima, mínima, mínima, mínima. No entanto, quando o público vê alguém acusado de teoria da conspiração, já pensa que o sujeito é louco. Eu digo, louco é quem não faz nenhuma teoria da conspiração. Porque para você descobrir tudo o que aconteceu, você tem que especular o elemento escondido. Senão você não vai entender. Pior ainda, quando você especula uma parte dos elementos escondidos e a outra falta, você não entende nada. Então, vocês viram até que ponto, vamos dizer, esse império, vamos dizer, da opinião dominante se tornou uma coisa estupidificante e perigosa mesmo para a inteligência humana. Porque, vamos dizer, se as condições mínimas para você investigar e entender qualquer coisa lhe são negadas, ué, Qual é o capítulo seguinte? O capítulo seguinte é você simplesmente desistir de saber o que está acontecendo. E você baixar a cabeça e dizer, agora eu vou ser dirigido por fatores desconhecidos, mas eu confio neles, eu tenho fé neles. Ah, eu também sou dirigido por uma coisa que eu não vejo, na qual eu tenho fé, que é Deus. Mas não é o Federal Reserve. Não é o governo Lula. Então, a mesma atitude, vamos dizer, de submissão ao mistério que as pessoas tinham para com Deus, hoje tem que ter para qualquer Federal Reserve. E quando eu digo que isso é uma crise de dimensões antropológicas, vocês acham que eu estou exagerando? Eu falo, não. Isso é a abdicação geral de capacidades e direitos humanos fundamentais. Então, quando eu inventei esse curso aqui, não foi só para responder uma situação brasileira do momento, mas para responder uma crise antropológica. Quer dizer que aqueles, vamos dizer, que conservarem, praticarem, fortalecerem essas capacidades, serão, vamos dizer, dentro de um mundo de obscuridade geral, uns pequenos pontos de luz que servirão, vamos dizer, como única orientação possível dentro da obscuridade geral. Orientação da qual os próprios geradores da obscuridade também vão precisar. Porque sempre que você esconde alguma coisa, você esconde alguma coisa que você está sabendo. A não ser que você esconda tão bem que daí você esquece. E isso realmente acontece às vezes. E na política internacional acontece com uma frequência assombrosa. Quer dizer, aquilo que foi escondido passa a ser esquecido pelo próprio sujeito que escondeu. E daí ele já não sabe mais o que ele está fazendo. Nós vivemos isto hoje com uma frequência assombrosa. E ainda existe gente, porque esse assunto é um assunto gravíssimo, precisa de muita seriedade e muita capacidade para poder se orientar no meio disso. E quando pessoas que não têm esta retaguarda intelectual se metem nisso, elas criam uma fantasia monstruosa, e aí, mesmo, aí sim é a teoria da conspiração. Quando você vê, hoje, por exemplo, tem uma série de livros, por exemplo, esse livro do Armindo Abreu, O Poder Secreto, que fala desses camaradas do governo mundial como os controladores. Quer dizer, você acredita que eles realmente controlam? Não, eles escondem. Eles manipulam. Mas não controlam, evidentemente. Quer dizer, ninguém pode coordenar coisas deste tamanho sem se atrapalhar, porra. E os caras se atrapalham o tempo todo. Ou você acha que esses camaradas, só porque tem muito dinheiro no bolso, e tem um monte de intelectuais trabalhando para eles, eles agora viraram anjos, eles são forças cósmicas que controlam o curso da história? Não. Vamos dizer, esse tipo, vamos dizer, de política conduzida através da ocultação, se oculta a si mesmo. E perde absolutamente o controle do que está fazendo. Quer dizer, quanto mais eles pensam controlar, eles não estão controlando nada. Então, por exemplo, o dia que foi lá no Council on Foreign Relations, CFR, foi lá o Kenneth Maxwell, grande historiador, etc., e assegurou que o Foro de São Paulo não existia. Bom, ele disse isso para umas 300, 400 pessoas, que são pessoas importantíssimas, pessoas de poder, são presidentes de empresas, são senadores, são comandantes militares, são chefes de ordens maçônicas. Eu disse, bom, então tem ali 300. Desses 300, quantos sabem que o Kenneth Maxwell está mentindo? A maioria não. Então, está aqui um controlador enganando os outros controladores. Aonde que você acha que vai dar os planejamentos que esses caras fazem? Agora, o que, que impede que um outro sujeito se levante do outro lado da mesa e conte uma outra mentira na qual Kenneth Maxwell vai acreditar? Há alguém controlando o fluxo de verdades e mentiras? Não. Quer dizer, isso é uma intermanipulação de cegos, loucos, cheios de dinheiro no bolso. E com uma capacidade imensa para se enganar uns aos outros. E é esta gente que dirige, entre aspas, o mundo hoje. Quer dizer, quando você ouve falar, por exemplo, a palavra transparência hoje, bom, faz-me rir. A transparência em qualquer domínio da realidade está proibida, exceto para aqueles que sejam capazes de obtê-la à força. Hã? Que é precisamente o que eu estou sugerindo que vocês se transformem. Hã? Pessoas capazes de furar este muro, né? Esta rede de enganação mútua e descobrir mais ou menos o que está acontecendo mesmo. Quer dizer, eu há muitos anos eu não me deixo guiar por ninguém mais. Então, não porque eu seja um sujeito orgulhoso, que não siga ninguém, eu falo, não, eu sigo a igreja, sigo o evangelho, quer dizer, sigo. Não, faço uma forcinha para seguir, tá certo? Mas não sigo nenhum partido político, não sigo nenhum desses gurus que estão por aí, tá vendo? Não por ser um camarada orgulhoso, mas por quê? Porque não há outra alternativa. Eu me vejo obrigado a investigar por mim mesmo. Por quê? Porque não dá para acreditar em ninguém. O número de pessoas sinceras é mínimo. E mesmo pessoas sinceras, por exemplo, eu sou um homem sincero. É para acreditar em tudo que eu digo? Claro que não. É para acreditar se bate com a sua experiência. Eu não estou aqui tentando lhe passar uma verdade pronta para você acreditar. Eu estou lhe ensinando uns truques para você descobrir a verdade. Esses truques funcionam. Como é que você vai saber que funciona? Porque eu estou falando? Não. Experimenta. Vocês têm experimentado, tem funcionado, né? Pelas cartas que eu recebo lá, vejo que está funcionando. As pessoas, de repente, começam a perceber o que não percebiam. Posso eu, daqui de onde eu estou, controlar os efeitos que isso vai ter na mente de todos vocês? Claro que não. Cada um está descobrindo coisas nos lugares onde ele olha. E é isto, vamos dizer, o que eu quero. Eu quero um florescimento de inteligências poderosas, capazes, valentes, tá entendendo? Que não tenham medo de olhar as coisas sozinhas e de descobrir a realidade. A gente tem que lembrar o que dizia Hegel. O medo de errar é, na maior parte dos casos, o medo da verdade. O medo de descobrir a verdade. Às vezes a verdade é horrível. E às vezes ela é tão decepcionantemente ridícula. Que o cidadão médio hoje tem medo de descobrir. E a necessidade de encobrir, de manter mentiras, é assim, uma coisa tão obsessiva, tão louca, as pessoas estão aterrorizadas. Quer dizer, o sujeito que se fecha dentro de uma mentira, sabendo que é mentira, mas tendo que defender para não gerar insegurança, sobretudo insegurança dele próprio, o sujeito está no fundo da loucura e ele está dizendo que o louco é o outro que está querendo saber a verdade. Então a coisa virou de cabeça para baixo. Quer dizer, os loucos tomaram o hospício. É o Dr. Mabuse, é o filme profético do Fritz Lang, que o Dr. Mabuse, internado no hospício, no manicômio judiciário, ele, de lá de dentro, ele está coordenando uma operação revolucionária lá fora, usando como instrumento que o diretor do hospício, ele dominou mentalmente o diretor do hospício obedece às ordens dele. É o que está acontecendo hoje, minha gente. Eu vejo, por exemplo, que a noção de prova objetiva, por exemplo, documentos primários, ela já desapareceu da mente das pessoas. Por exemplo, eu chego para o sujeito e digo, olha, você me deve tanto. O cara diz, prove. Daí eu mostro lá a promissória assinada por ele. Né? Daí ele diz, isso é teoria da conspiração, porque ninguém acredita nisso. Então, quer dizer, a prova não vale nada, mas o que vale é a opinião. Porque as pessoas têm medo de ficar sozinhas. Então, o ser humano, quando ele tem medo do isolamento, é porque a capacidade que ele tem de acreditar em Deus acabou. Você quer um sujeito mais solitário do que Jesus Cristo no alto da cruz? Quando ele sentiu que até Deus Pai abandonou, falou: Deus Pai, por que você me abandonou? Então não tem ninguém. Hã? Todo mundo aqui em volta está contra. Os discípulos fugiram, deram no pé. Hã? A mãe dele está lá chorando lá embaixo, não pode fazer nada. Hã? E Deus Pai, cadê? Puta, era o último, agora não tem nem esse. Isto é o modelo da nossa civilização. Esta capacidade para ficar absolutamente sozinho, sentindo-se desamparado até por Deus, isto é o essencial no ser humano. E isto é o que garante a objetividade do seu conhecimento. Na verdade, você não vai estar sozinho. Deus Pai jamais abandonou Jesus Cristo. Ele, Senhor Jesus Cristo, naquele momento, deixou de ver. Por uma fração de segundo. Então, quer dizer, sem a coragem intelectual, vocês não vão a parte alguma. E durante longo tempo é preciso desenvolvê-la. Isto é mais importante do que o volume de conhecimentos que vocês vão obter. O volume de conhecimento, gente, você não imagina como é fácil. É a coisa mais fácil do mundo. Depois que você já está enquadrado, que a sua personalidade está apta a isso aí, você descobre o que você quiser quase que instantaneamente. E a sua capacidade de absorção de conhecimento é muito grande. Está aqui, a Isabela é minha testemunha. Ela já viu fazer isso. Pegar um livro em 2 dias, leio o livro inteiro, faço o resumo do livro, já está lá. Pum. 1, 2 dias. Todo mundo pode fazer isso. Para ler, por exemplo, um trabalho acadêmico médio, você não precisa de mais de 1 ou 2 dias. Então, quer dizer, você pode absorver. Chegar no Goethe, um livro por dia. Sem dificuldade, sem drama e sem esforço. Dá para fazer isso. Agora, tudo depende do seu começo. Você tem que permanecer perto daquilo que em você está vivo e é real. É só isso, porque é dali que vem a fonte de tudo. Então, você tem que aprender que a sua consciência, vamos dizer, tem um centro. Que esse centro não é expressável em termos de autoimagem. Ele não pode ser apreendido. E, de certo modo, ele não pode ser conhecido, porque ele é você mesmo. Esse centro não é para ser conhecido, é para ser realizado. Então, é ali que você tem que estar, e para isso você vai ter que jogar fora tantas autoimagens, tantas ideias erradas que tem sobre você mesmo, praticamente você tem que jogar todas. Quando chegar uma hora que você dizer: olha, não preciso mais saber quem eu sou, não me interessa mais por mim, eu quero saber alguma coisa agora, aí você entendeu o que é o ser humano, entendeu o que é você. Muito bem, vamos ver mais algumas perguntas aqui. Quer fazer uma pausa? 5 minutos, tá. 5 minutos para ir no banheiro. Bom, então vamos continuar. Queria ler aqui, pelo menos alguns trechos de uma carta. A carta é muito longa. Eu vou selecionar aqui uns pedaços que me parece muito interessante. Professor, tenho estado preocupado com o meu nível moral. O Luiz Alberto. Ver que sou muito cego sobre aspectos do meu próprio comportamento pessoal e quando penso que entendo as consequências de pequenas atitudes que tenho para com as pessoas ao meu redor, os fatos me mostram que está totalmente enganado, mostram que eu não tenho domínio algum da situação. Tenho me preocupado muito com isso, porque isso me impossibilita de ser o autor de qualquer trabalho intelectual ou artístico de relevância. Se a minha consciência pessoal moral é muito reduzida, em lançar algum trabalho intelectual de alguma importância, como que o senhor espera que todos os alunos do curso online de filosofia o façam, seria uma tremenda irresponsabilidade. Olha aqui, que coisa, isto aqui é fundamental. Esse cidadão aqui, ele está percebendo o miolo deste curso. Ele está muito próximo daquilo que eu estou dizendo. Né? Então, você tem que buscar, em primeiro lugar, a transparência a si mesmo. Claro que você nunca vai obtê-la integralmente. A consciência humana, ela tem altos e baixos, ela é cíclica, como tudo no mundo. Então, você se aproxima dela, depois perde, assim, a vida inteira você vai passar nesse processo. Né? O negócio é simplesmente insistir, e não se conformar, vamos dizer, apenas com um estado de mentira confortável. Você tem que... O sujeito que não está capacitado, não está adestrado para ele aceitar a verdade sobre ele mesmo. Mas que verdade ele pode descobrir no mundo exterior? É tudo disfarce, é tudo camuflagem. Isso quer dizer que, vamos dizer, 80%, 90%, sei lá quanto, do que circula, por exemplo, em livros, em ensaios acadêmicos, etc., é apenas uma camuflagem de personalidades capengas. Não é uma sincera busca da verdade. Porque, vamos dizer, você não vai chegar à perfeição nisso aqui. Essa perfeição não existe. Note bem, eu às vezes fico muito assustado quando eu vejo aqui nos Estados Unidos como o pessoal cristão aqui, sobretudo protestante, como eles são rigorosos e até opressivos em exigir das pessoas uma boa conduta em todos os domínios da vida. Por exemplo, um político, descobriram um político num bordel, acabam com a carreira dele. O pastor protestante, né, teve lá um caso com uma empregada, acabam com a carreira dele. Né. E, olha, tudo isso é baseado numa ideia de perfeição quantitativa que Deus jamais esperou de um ser humano. Quando Deus considerou perfeitos, né, Davi, Salomão ou Abraão, sabendo todos os pecados deles, por que eles considerou perfeitos? É? Será que ele ignorava esses pecados, ignorava as imperfeições? É claro que não. Só que ele olhava esses seres humanos pelo conjunto, pela totalidade, e com o senso de proporções que é a própria definição da justiça. Isso as pessoas esquecem. Justiça significa equilíbrio. E equilíbrio significa proporção. Então, dentro da personalidade total, cada coisa tem um peso relativo. E às vezes os defeitos, os vícios e tal se encaixam dentro daquele conjunto, de modo que eles ficam neutralizados pelo conjunto. É isso que Deus busca. Não é perfeição quantitativa. Perfeição quantitativa, só ele tem. Nós não podemos ter isso. Nós podemos ter uma imagem. Nós podemos ser uma imagem da perfeição divina. É? E esta imagem, ela é construída justamente com as próprias imperfeições humanas. Quando Agostinho dizia que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios, ele estava dizendo exatamente isso. Quer dizer, com toda aquela matéria imperfeita, nós vamos construir uma forma total que vai se aproximar cada vez mais da verdade. Agora, se você exige a perfeição quantitativa, em todos os casos, você fica com a lista dos pecados para ver se o sujeito cometeu algum, você vai abortar o processo, meu filho. Não só no indivíduo, como na sociedade. Por exemplo, eu lembro quando pegaram aquele pastor Jimmy Swagger, num puteiro, né? E fizeram o sujeito se confessar em público. E eu digo, qual é o benefício que isso trouxe? Isso escandalizou milhões de pessoas. Muitas almas foram perdidas com isso. Está entendendo? Então, neste ponto, a Igreja Católica é bem mais sensata. Ela chama o cara em privado e fala, aqui, meu filho, tu vai fazer penitência e tal, não faça mais isso e procure se corrigir. o Padre Pio de Pietrelcina, Santo Padre Pio de Pietrelcina, o que, que ele recomenda? Qual é a penitência? A penitência é fazer o bem, fazer o que é certo. Hã? Se você fez o negócio errado, esqueça, faça agora o que é certo. Essa é a penitência. Não é você ficar se flagelando, se autodestruir. O que é isto, pô? Quer dizer, aí fica muito próximo, vamos dizer, o arrependimento fica muito próximo de um negócio diabólico que é o remorso. Remorso significa remorder-se. O cara fica mordendo a ferida e não deixa a ferida curar, tá certo? Então, você fez o errado, faça o certo agora. Você fez o mal, faça o bem, pô. Esta é a verdadeira penitência, é só isto. Não fique na agonia, não fique na angústia nem 2 minutos. Isso aí eu já aprendi. Tem muita coisa na vida que eu não consigo aprender, mas essa eu aprendi. Quando eu faço um treco errado, eu fico infeliz? Não, eu fico feliz. Porque eu sei que eu vou lá, rezo e Deus vai me perdoar e vai ficar tudo ótimo. Então, assim, eu às vezes penso, não adianta eu querer estragar as coisas, Deus vai consertar de novo, quer ver? Então, veja, quantos teólogos, Santo Tomás de Aquino, falava da culpa feliz de Adão. Que é onde começa o processo da redenção. Então, nós temos que pensar a mesma coisa para nós. Agora, você tem que abdicar da perfeição quantitativa. Você vai cometer um monte de pecado. O que importa não é estes um por um, é o conjunto do negócio. Que esse seu pecado sirva para melhorar você no conjunto. Que você medite a respeito, entenda como é que você foi parar naquilo, está entendendo? Tente fazer o bem para você mesmo. Tem uma pergunta aqui. Ah, qual é? Aqui tem uma pergunta. A Roxane aqui me pergunta, qual é a diferença de você ficar feliz porque Deus vai te curar do teu pecado e você tentar Deus, tá certo? A diferença é o seguinte, é que quando você tenta Deus, a iniciativa do negócio parte de você, é você que está fazendo. É você que está forçando Deus. Agora, outra coisa é você saber... De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A palavra perdão não é bem a palavra certa, porque só é se você pegar no sentido original. Perdonar, quer dizer, esse per significa completar, significa a noção, vamos dizer, de totalidade. Então ele vai completar o dom. Ele tinha te dado alguma coisa, mas não tinha te dado completamente. Como você pecou, agora ele vai dar mais um pouco. Esta que é a realidade das coisas, está entendendo? Você contar com isso não é tentar Deus. Eu acho que, sinceramente, eu acho que não existe, pode haver muitas virtudes no mundo, mas eu não acho que exista virtude maior, que Deus goste mais do que você ter adoração a esta capacidade que ele tem de perdoar. Você fica maravilhado dentro disso. Então, agora se você começa a se preocupar quantitativamente com seus pecados, meu filho, você vai cair numa mesquinharia com você mesmo e com os outros. Que vai, como é que diz, vai te destruir. Um dia eu li um artigo do David Copelian que dizia que os cristãos aqui estão levando a pior porque eles pecam muito, etc, etc. Eu falei, mas o que é isto? Hã? Até parece assim, Deus julga o fiel, né, o cara dedicado, com mais severidade do que ele julga os maus. Isso é gnosticismo, meu Deus do céu. Hã? Se você crê em Deus, tem esperança nele, ele vai te julgar com infinita mais benevolência do que ele julga, quer dizer, o inimigo dele. Por mais que você peque. Hã? Tá entendendo? Isso é uma coisa tão simples. Agora, se você pensa assim, não, quanto mais perfeito você fica, mais Deus vai te espremer. para você ficar mais perfeito, mais perfeito, mais perfeito. Você acha que mesmo que é isso? Isso aí é Deus está fazendo guerra assimétrica com você, né? Ele favorece os maus e sacaneia os bons. É isso que você está querendo dizer? Então, isso aí é um dos elementos perversos da nossa cultura. E veja, isso acontece sobretudo no meio protestante, no meio evangélico. Por quê? Porque como eles aboliram um monte de sacramentos, etc, etc, então eles carregaram nas tintas do moralismo, da moral. É uma compensação, entendo que façam isso, está entendendo? Mas hoje em dia isso aí chega, vamos dizer, em excessos terríveis. Então não é para fazer isso publicamente, e muito menos é para fazer isso com você mesmo. Quer dizer, você, em primeiro lugar, desista dessa perfeição quantitativa, você não vai ter isso. Esqueça. Hã? Peça para Deus, faça que eu no conjunto fique bonito na sua frente, apesar dos defeitos este. Hã? Não é assim? Eu posso estar errado, mas me parece que é a coisa mais sensata a fazer. É? Agora, essa consciência que se refere ao Luiz Alberto, quer dizer, eu não entendo o que eu estou fazendo. Eu penso que eu estou dirigindo as minhas ações direitinho, mas não estou. Né? Ah, bom, isso aí você tem que perceber de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que chega um dia que você começa a ter uma visão mais exata, vamos dizer, dos seus fatores de dependência e independência. Você fica sabendo todos os fatores externos que pesam sobre você e você vê qual é a pequena margem de controle que você tem. Nós temos uma pequena margem de controle, mas ela é muito pequena. Na maior parte dos casos, nós não somos senhores de nós mesmos. Quer dizer, a nossa liberdade, ela existe, mas ela é exercida somente num pequeno domínio. Mesmo o mais tarimbado, mais experiente de nós, tem muito pouco autocontrole. E você só começa a ter autocontrole quando você transfere o controle para Deus. Não é você que vai controlar Ele. Quer dizer, eu não sei o que eu estou fazendo. Quem sabe é Deus. Ele está me administrando. A hora que você começa a ter consciência disso, a coisa começa a funcionar. Alexandre Costa. Em primeiro lugar, parabéns pelo primeiro aniversário do Seminário de Filosofia. Obrigado. Estou no barco desde que ele zarpou e pelos benefícios que ele já me proporcionou, pelos resultados que vejo nas perguntas e nos comentários dos meus colegas de curso, posso prever o quanto nós alunos vamos evoluir intelectualmente nos próximos anos. Deus te ouça, Alexandre. Nós ainda temos muita coisa, vamos dizer, a conquistar pela frente. Muita. É? Inclusive, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Ao longo do tempo, vocês verão que essas atitudes fundamentais perante a vida que eu estou sugerindo para vocês, elas vão se transformar naturalmente nas técnicas filosóficas. Sem ser preciso muito, muito esforço. Porque as técnicas não passam, mas de artifícios que nós usamos para nos manter próximos da nossa consciência, tá certo? E não deixar, vamos dizer, que os conceitos se coisifiquem e se transformem em fetiches para nós. Toda a técnica é isto. Mais tarde nós vamos usar o livro do Louis Lavelle, Tratado de Metodologia Dialética, e vocês vão ver que esta presença consciente do ser humano a si mesmo, esse permanente estado de confissão permanente, é a condição absolutamente necessária para o exercício da técnica filosófica. Eu vou ler daqui a pouco mais um pedacinho daquele texto chamado Testemunho, do Louis Lavelle. Vocês vão ver como as coisas são exatamente assim. Ainda não sei bem de que forma, mas estou conseguindo compreender algumas coisas que antes nem imaginava. E quer dizer que isso está relacionado com o desenvolvimento da minha percepção. Sinto que as aulas e exercícios do curso online conseguiram elevar a minha concentração e a minha capacidade de observar o rio que corre pela minha imaginação. Esta atenção tem me trazido bons resultados, mas muitas vezes com receio de estar criando essas imagens. Falo, mas é claro que você está criando essas imagens, é você mesmo que as cria. Tá certo? Toda a imaginação ela é criada por nós. Agora, o milagre da coisa é o seguinte, é que ela é criada segundo a estrutura do mundo real. Essa é a coisa mais fantástica. Quer dizer, você está imaginando a coisa, mas você está imaginando como elas são. É isso que o Leonardo da Vinci chamava a fantasia exata. É uma fantasia, mas é uma fantasia exata. A fantasia corresponde à realidade. A imaginação é o mais poderoso instrumento de conhecimento da realidade que nós temos. E tudo depende de como você a usa. Minha dúvida, ou melhor, uma delas é, como distinguir os fatos revelados pela realidade das criações mentais que eu faço sem perceber? Como separar o joio do trigo? Não se preocupe com isso ainda. Quer dizer, tudo o que você imagina, tudo que lhe passa pela fantasia, é verdade de algum modo. É questão apenas de você saber o modo. Não é estranho você separar o que é verdadeiro do que é falso. Nada ali é integralmente falso. É como em poesia. Na poesia não... Veja, você pega um poema, você pode decompô-lo em 20, 30 camadas de significado. Em cada uma dessas camadas, ela diz alguma coisa. Algumas dessas coisas são verdadeiras, outras são falsas. Tá certo? Mas no conjunto, o poema não é nem verdadeiro nem falso. Ele é verdadeiro na medida em que ele é adequado, em que ele transmite a experiência efetiva do poeta e você se reconhece naquilo. Então, o que importa nesse negócio da imaginação não é você saber o que agora, o que corresponde à verdade ou não. Tá certo? Porque para você chegar do imaginário à verdade, você precisa interpretá-lo e decompô-lo em camadas de significado. Ou seja, isso é um trabalho analítico que você só vai fazer muito mais tarde. Então, por enquanto, não interessa a verdade objetiva da imaginação, mas a sua sinceridade. E a sua, vamos dizer, a transparência que aquilo tenha para você. Claro que eu não estou sugerindo que você passe o dia inteiro sonhando, não é isso que eu estou fazendo, porque o fluxo da percepção também está aí. Né? E no fluxo da percepção está vindo junto o da imaginação. A imaginação está continuamente solidária com a percepção e vice-versa. É isso que eu estou querendo que vocês acompanhem. Entendeu? Você percebeu o número de vezes que você está imaginando a coisa e imaginando da maneira mais exata possível. E você perceber que sem esse trabalho de imaginação você não poderia perceber nada, nada, nada, nada, nada. E veja o número de ações que você pratica num dia que depende de uma antecipação. Se isso tudo fosse pura invenção da nossa mente, na verdade é invenção da nossa mente, mas é uma invenção que está comproporcionada com a realidade. Se a sua capacidade de antecipação falhasse, você não duraria 10 minutos. Você não conseguiria falar, você não conseguiria se comunicar, nem nada. Tudo é baseado nisto. E ver, claro que às vezes a antecipação falha, como tudo no mundo. Só que geralmente ela não falha, e isso é que é a coisa extraordinária. Quer dizer, em cima do que você está materialmente percebendo, você está tecendo um conjunto de relações. E esse conjunto de relações existe mesmo. E na quase totalidade das vezes você está pegando aquilo certinho. Agora, uma das condições para isso é você não tentar dominar esse processo com a sua vontade. Eu estou falando para você curtir o processo, não para dominá-lo. Por exemplo, minha mulher é uma pessoa muito educada e ela sempre fica preocupada se o que a gente fala vai ofender as pessoas, vai magoar as pessoas, etc, etc. Eu sempre digo para ela, isso aí é inútil você pensar nisso. Porque quando você começa a pensar nisso aí, você está tentando já dominar antecipadamente de modo consciente toda a reação que o outro vai ter. E isso vai acabar com a sua flexibilidade na hora. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que dizer as coisas com a melhor das intenções, e se na hora a pessoa for interpretando errado, você já vai corrigindo. É só isso. Agora, se tu fica preocupado antecipadamente, tu já está querendo montar um esquema e enquadrar a pessoa naquele esquema. Então, você está querendo dominar a outra pessoa. E isso já é má intenção. Você está entendendo? Então, nunca funciona. Por isso, eu jamais me incomodo se as pessoas vão ficar ofendidas com o que eu estou falando. Por quê? Se o sujeito ficar ofendido, mas a minha intenção era ofendê-lo mesmo, então deu tudo certo. Né? Se o sujeito ficou ofendido e não era a minha intenção ofender, então, das duas, uma, ou ele está fantasiando coisas, ou eu errei alguma expressão. Se eu errei, eu corrijo imediatamente, não há nenhum problema. Não é isso? Então, não tente controlar a antecipação. Ela já existe e ela já funciona desde que você nasceu. Então, este é um processo interior que você somente tem que conhecer, ele não foi feito por você. As imagens são inventadas por você, mas o processo, a existência dele, a capacidade não foi feita por você, foi Deus que te deu. É? E essa capacidade é uma coisa maravilhosa que o ser humano tem. Quando você a perde, é que você percebe. Às vezes o sujeito, quando está muito deprimido, ele perde essa capacidade antecipatória por instantes. E é horrível. Por exemplo, você se sente reduzido à sua própria presença corporal. E, vamos dizer, o lugar onde você está fica parecendo como se fosse seu túmulo. Você está ali para sempre, aquilo é tudo que existe. É? E os objetos mortos ficam na sua presença e eles já não te dizem nada. Mas isso dura poucos segundos. Se durasse mais do que isso, a gente morreria louco. Então o que é isso? É a privação da capacidade antecipatória. A privação da imaginação. No caso da depressão, acontece uma coisa chamada desimaginação. Né? Ora, hoje em dia o processo de desimaginação, ele é passado para as pessoas como se fosse educação. Quer dizer, você não poder antecipar certas reações, porque às vezes é proibido. Então, vai pegar mal. Então, você tem que fazer de conta que você não sabe. E isso aí, é claro, que destrói não só a inteligência das pessoas, mas a sua própria alma. E se, por exemplo, esta... uma atenção excessiva às normas de polidez no vocabulário, mata essa capacidade. Veja, é através da linguagem. A linguagem é uma, vamos dizer, a língua é uma só para todos. É um produto, vamos dizer, coletivo histórico. Né? Mas é através dela que nós conquistamos a nossa autenticidade, a nossa identidade e a nossa capacidade de expressão pessoal. Isso quer dizer que a língua, ela tem que circular entre o externo e o interno com uma certa flexibilidade, uma certa liberdade. Você tem que se sentir à vontade com a língua. Né? Por exemplo, eu odeio dar conferência em língua estrangeira, porque daí eu tenho que pensar qual palavra que eu vou usar. Quer dizer, eu não tenho a espontaneidade. Posso me explicar numa língua estrangeira, claro, mas eu não gosto de pensar na língua que eu estou usando, eu gosto de pensar no objeto do qual eu estou falando. De modo que as palavras apareçam sozinhas, né? Numa língua estrangeira isso não acontece. Então você perde a espontaneidade e naturalmente a qualidade do seu pensamento diminui. Se existe uma pressão externa para que você não diga certas coisas, ou não diga de certa maneira, etc, etc, este fluxo da linguagem entre o interno e o externo fica interrompido. E você perde a capacidade de fazer da língua, o seu contato com o mundo exterior. Então, daí, você só consegue dizer aquilo que os outros querem que você diga. Quer dizer, na medida que controla o seu vocabulário, controla também o que você pode pensar ou pode perceber. Você acaba deixando de perceber o que você não pode dizer. Então, nunca existiu uma pressão controladora da linguagem como hoje. É uma coisa medonha, é? Vamos lá. Hélio Rodrigues Pereira. Por volta de 2004, quando depois que eu li uns artigos do Nyquist e do Paul Williams, tentei comentar sobre isso com pessoas conhecidas, percebi o quão difícil é para a maioria das pessoas discernir a diferença entre uma versão de tramas políticas cuja crença se justifica mediante as informações obtidas e as versões da subcultura, como aquelas coisas sobre OVNIs e outras formas de desinformação que existe uma postura cognitiva obtusa. Ocorre que eu percebi que, mesmo não sabendo a priori sobre a veracidade de cada uma das versões, que existem propriedades na própria estrutura narrativa e mesmo nas condições que caracterizam a fonte dessas informações que possibilitam a distinção de uma versão da outra. Maravilhoso, Hélio. Pô, é isso mesmo. A carta está muito compacta, eu vou tentar descompactá-la. Por exemplo, se você tenta mostrar para as pessoas que existe um processo de tomada do poder através da cultura, através da ocupação de espaço, etc, etc. Então as pessoas dizem, bom, isso aí é uma teoria da conspiração. E aparece um outro sujeito dizendo que existe extraterrestres que estão tomando o planeta Terra, etc, etc. E as pessoas têm a mesma reação perante as duas coisas. Elas acham que é tudo teoria da conspiração. O Hélio diz o seguinte, as pessoas confundem esses dois níveis. Quer dizer, uma coisa quando você está demonstrando algo de maneira razoável, com fatos, etc, etc. E outra coisa quando você está, vamos dizer, inventando conspirações. Né? Ele diz que existe uma diferença na própria estrutura narrativa, que você não precisa conhecer o conteúdo das informações todas para você perceber se você está ouvindo uma coisa razoável, absurda, mas que essa distinção escapa às pessoas. Entendeu? Por exemplo, um caso que acontece. Uma coisa é você dizer que existe uma trama política, né? Que existe uma organização por trás que está comandando os acontecimentos e fazendo acontecer isso, aquilo, aquilo, aquilo, aquilo. Outra coisa é você dizer que existe, vamos dizer, um processo desses em curso, mas não por meio da ação política organizada, e sim por meio da influência cultural. Quer dizer, da impregnação cultural. Como é o processo do Willy Münzenberg, criação de coelhos. Quer dizer, você manda três pessoas fazerem uma certa coisa e você sabe que no dia seguinte 3.000 estarão fazendo. Você não tem controle sobre essas 3.000. Né? Em geral, a imaginação dos indivíduos é muito limitada, eles não são capazes de perceber a diferença que existe entre uma conspiração direta que implica a linha de comando perfeita em todos os escalões e a ação por impregnação cultural. Então eles entendem esse negócio gramsciano, por exemplo, como se fosse conspiração. E daí dizem que a gente está fazendo a teoria da conspiração. Isso acontece. Está entendendo. Ela não entende do que se trata. Por quê? Porque ela só é capaz de conceber a ação política de modo conspiratório, não por impregnação cultural. Então, quando você ouve falar do processo gramsciano, você pensa que é conspiração. E como você não acredita em conspirações, você nega que aquilo existe. Esse é o caso, por exemplo, esse pessoalzinho do Jânio Cristal, desses idiotas todos, eles são assim. Eles não estudaram o assunto para saber como é que é, vamos dizer, a ação por meio da impregnação cultural. Então, eles imaginam que os gramscianos estão tomando o poder. Eles estão mesmo, mas não pelos meios que você imagina. E, sobretudo, eu não estou supondo os meios que você imagina. Estou supondo outros meios completamente diferentes que estão infinitamente acima da sua capacidade de compreensão. Então, o que o Hélio diz aqui é o seguinte, é que a própria estrutura narrativa, né, de uma denúncia séria, de uma teoria da conspiração no sentido vulgar da coisa, é diferente. Claro que é diferente. Claro que é diferente. Mesmo porque a teoria conspiratória no sentido vulgar, ela é monstruosamente coerente em todos os seus pontos. Porque como foi tudo imaginado, o sujeito, ele tem o domínio de todos os dados. Nós, como estamos lidando com a realidade, nós só temos uma parte dos dados. Então, nós não podemos oferecer uma descrição completa. Então, como a nossa descrição é incompleta, nós somos obrigados, vamos dizer, a trabalhar com conjetura e sabendo qual é, vamos dizer, o nível de realidade que tem e o nível de conjeturação que você está completando os dados. Mas o indivíduo que acredita realmente em teoria da conspiração, no sentido popular da coisa, ele acredita que ele tem todos os pontos. Então, a versão do cara é monstruosamente coerente. A nossa não pode ser. Não há esse nível de coerência na história. Então, curiosamente, o tipo de exigência que se faz quando você apresenta essas coisas é a de uma coerência total. Ou seja, tão exigindo, você apresenta uma realidade incompleta, como toda realidade, e o sujeito não acredita por quê? Porque aquilo não tem a coerência total de uma obra de ficção. Está entendendo? Então, quer dizer, justamente o motivo que, ele, que seria para um motivo de não acreditar se torna um motivo de credibilidade. E isso é por quê? Porque na sociedade de massa, todo mundo pode ter uma opinião. E pessoas monstruosamente incapacitadas opinam. Isso é, a maior parte dos formadores de opinião hoje são pessoas totalmente incapacitadas. Por exemplo, um sujeito chamado Hélio Schwarzman, um Emir Sader, um Luiz Fernando Veríssimo. Essa pessoa tem capacidade de opinar sobre o quê? Sobre nada. Nada. Eles não sabem nada. Nunca estudaram nada seriamente. Nada, nem por 2 minutos. E, no entanto, estão aí dando opinião o tempo todo. Isso é claro que faz um mal para as pessoas. Porque esses camaradas se tornam juízes do que é verossímil ou inverossímil, quando eles não têm a menor capacidade para isso. Então, isso quer dizer que, frequentemente, os critérios de julgamento aparecem invertidos. Por exemplo, você explica, olha, está acontecendo tal coisa assim, assim. Daí o sujeito diz, ah, mas como é que você explica isso? Como é que você explica aquilo? Como é que você explica aquilo outro? Não tem explicação. Hã? Ou seja, a gente conhece partes da realidade. Por essas partes, você supõe certos elos de causa e efeito, que, em muitos casos, são absolutamente necessários, quer dizer, sem os quais aquilo não poderia acontecer. Mas que você não viu materialmente aquilo. Hã? Então, vamos dizer, o nível de exigência de provas que as pessoas têm, vamos dizer, é a prova integral com todos os detalhes, ao qual só existe na ficção. Eu creio que esse seja um dos elementos que o Hélio está percebendo, que é uma estrutura narrativa diferente. A invencionice é necessariamente muito mais coerente do que a realidade. A realidade tem densidade, ela tem tridimensionalidade e ela tem um aspecto tensional, que a ficção não tem. A ficção é muito, muito explicável. Né? E eu vou lhe dar um exemplo. Saiu, essa semana eu estava lendo um comentário sobre esse livro da Frances Stonor Saunders, que chama, saiu publicado no Brasil agora, com o título de Quem Pagou a Conta. Então, ela mostra que depois do golpe de 64, a Fundação Ford chegou para aquela turminha que tinha sido demitida da USP, Fernando Henrique Cardoso, né, Janotti e outros, e deu um dinheiro para eles fundarem o SEBRAP, né? Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Então eles têm um dinheiro a rodo ali. Então, conclusão da senhora Saunders e do Sebastião Neri, que é o jornalista que noticia isso. Então, isso aí foi uma ação da CIA para promover a guerra cultural contra a esquerda latino-americana. Né? E, porque nessa época, diz ela, e o Sebastião Neri endossa, a CIA era o verdadeiro Ministério da Cultura dos Estados Unidos. Né? Coordenava toda a cultura ali. Eu digo, estranho, né? Quer dizer, esse pessoal só produziu material anti-americano o tempo todo. Né? A Fundação Ford só financia coisas anti-americanas. Né? E a produção cultural americana é 99% anti-americana. Então, a CIA é o Ministério da Cultura, exatamente como a KGB na União Soviética, só que é o contrário. Né? A KGB só produzia coisa a favor da União Soviética e contra os Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos não, produz contra os Estados Unidos e a favor da União Soviética. Então, a história que ela conta é coerente com as expectativas da pessoa, porque elas têm aquela ideia de que existe o imperialismo americano, e que o imperialismo americano controla tudo. E, portanto, a Fundação Ford deveria estar agindo para a CIA, que está agindo para o imperialismo americano, né? Para dominar a América Latina e colocar tudo sob o tacão dos Estados Unidos. Então, ora, quando nós dizemos para você a Fundação Ford só financia comunista no mundo inteiro, eu não tenho uma explicação integral para isso. Há uma tensão aí, quer dizer, um dinheiro que sai de uma empresa capitalista e que está financiando a destruição do capitalismo. Você diz, mas por que as pessoas fazem isso? Eu não sei. Eu não sei e não sou obrigado a saber. Eu só sei que não faz sentido você deduzir que, como a Fundação Ford é capitalista, tudo que ela faz tem que ser a favor do capitalismo. Isso é coerente demais para ser verdadeiro, tá entendendo? A verdade não tem esta linearidade. Assim. Existem as contradições, as dificuldades, existem enigmas. E existe, sobretudo, a ocultação, quer dizer, informações que você não tem. Não é isso? Então, é claro que a versão fantasiosa dessa senhora Saunders parece muito mais verossímil, porque ela é coerente não só com ela mesma, mas com as expectativas do distrito público. Só que é falso. Então, ó, Hélio, você está na pista certa. Vamos ver se tem mais algum aqui. Carlos Campos, cito muitas vezes a necessidade de revisar ou aprofundar meus conhecimentos sobre história, iluminismo, Revolução Francesa, guerras mundiais, etc. Apesar de sempre ler 3 ou 4 livros simultaneamente, fico às vezes dividido entre o que focar. Estou lendo nesse momento Louis Lavelle, Santo Agostinho, Dostoiévski e Johann Huizinger. Sinto a necessidade de um plano de estudo. Não tem plano, não. Realmente não tem plano. Quer dizer, isso aqui a gente tem que fazer não como um plano, tem que fazer como um jogo de xadrez. Jogo de xadrez, você tem um esquema total. Você nunca sabe qual vai ser a próxima jogada. Você sabe mais ou menos. Porque tem uma coerência o que você está fazendo. Mas essa coerência tem que se aliar a uma boa capacidade de improviso. Então, eu sugiro que, nesta fase, vocês não leiam muito coisas que requeiram de vocês uma desconfiança, uma análise crítica, não. É melhor agora você ler só coisa que vai te fazer bem. Então você lê os grandes clássicos da filosofia, os grandes clássicos da literatura, tá certo? Livros como esse que eu falei da senhora Saunders requer outro tipo de enfoque. Tá certo? Livros, vamos dizer, sobre a atualidade política são uma coisa altamente problemática, porque você só pode ler um se você ler outro. Para cada um que você lê, você tem que ler outros 99. Então, por exemplo, você lê um livro sobre a CIA. Eu digo, bom, você não pode entender nada do que a CIA faz se você não entender o que a KGB está fazendo, e vice-versa. Então, é porque você, é claro, você veja, por hipótese, a descrição de um conflito só faz sentido se o conflito tiver dois lados, né? E se as ações de um lado puderem ser explicadas pelas do outro. Se não, não, como é que você vai poder descrever uma luta de boxe abolindo um dos lutadores? Não é possível isso, né? Então, esses livros sobre serviços secretos, etc., etc., eles têm que ser articulados. Você lê um sobre uma coisa, você tem que articular, a não ser que o próprio autor faça isso. Então, isso aí requer outro tipo de coisa. Quer dizer, a investigação em história contemporânea é um pepino. Nós vamos chegar lá. Mas, por enquanto, não é disso que se trata. Por enquanto, se trata de desenvolver em vocês uma atitude que lhes dê força cognitiva. Esse que é o negócio. Então, só leia o que vai lhe fazer bem. Só leia o que você pode deixar se impregnar em você sem danos. Então, vamos ficar nos clássicos. O que você está lendo está muito bem. Louis Lavelle, Santo Agostinho, Dostoiévski, Huizinga, está ótimo. Não se preocupe com o plano, não. Qual o papel e a importância desse conhecimento no nosso curso de filosofia? A importância é muito grande, mas nós vamos botar uma ordem nisso depois. Mas para botar ordem, precisa ter no que botar ordem. Você consegue arrumar uma casa antes de você comprar os móveis? Né? Chega numa, tá lá uma sala vazia, vamos arrumar. Não tem o que arrumar ali. Então primeiro você compra um monte de bagulho, põe lá dentro e fala, bom, agora nós vamos ver como é que vamos distribuir essa coisa aqui dentro. A sua imaginação é a mesma coisa. Você precisa ter a coleção de figurinha. Na maior parte dos casos, ela se arruma sozinha. Tá certo? Mas o importante agora é estar aberto a essas coisas. E como diz, não está no momento de proceder à análise crítica. Agora, o nosso negócio assim, é impregnação e memória. Não esforço de memória, abertura para a memória. Né? Portanto, vamos dizer, o interesse. Se o interesse não aparece sozinho, você pode criá-lo mediante aqueles artifícios que eu ensinei na última aula. Quer dizer, você vai preenchendo aquilo de conteúdo e montando o drama. Sempre monta uma peça de teatro. Monta um conflito, monta uma guerra na sua cabeça. Entendeu? Então é isso aqui. Eduardo Ramírez pergunta se nós vamos publicar as obras do Lipotzonde aqui no Seminário de Filosofia. Pelo menos uma seleção de escritos dele, que foi aquela seleção feita pelo falecido Dr. Ronald Francis César Miller, acrescida de outros textos, porque era um livro muito pequenininho, pelo menos isso nós vamos publicar. Alguma coisa vai sair, sim. Clóvis Barbosa Neto. Fiz uma tremenda besteira essa semana. Não tendo entendido muito bem o que o senhor me pediu na última aula, entupi-me de leituras na biblioteca da escola e acabei me estrepando. Consultei Reale, Zeller, Cornford, pesquisei alguns fragmentos dos pré-socráticos, terminei por perder o objetivo do estudo. Mas não. Era para achar uma ou duas frases de cada um. Para você monta o palco na sua cabeça, tá certo? Então, o cenário daquilo que o José Marechal está tentando descrever, quer dizer, há uma contraposição, né, de duas visões do ser absolutamente opostas. E o panorama ainda é complicado pela proliferação de sistemas cosmológicos diferentes. Um dizendo que tudo vem da água, outro dizendo que tudo vem do fogo. É só isso aí. É só esta cena que é para montar. Você não precisa saber os pré-socráticos inteiros, não. Calma aí. Tem muita pergunta sobre o negócio do Marechal. Alexandre Carpes pergunta: para preencher esse conteúdo seria necessário adquirir um dicionário filosófico? Eu creio que um dicionário filosófico seria mais do que suficiente para você obter o material daquilo. Um só, pega o dicionário do Ferrater Mora e pega ali os nomes daqueles filósofos, você vai ver que logo você vai achar, dentre as muitas coisas que cada um daqueles falou, você vai achar a frase pertinente àquela situação, que será justamente o script dele na peça. Olavo, Marco Fontoura, capacidade de completar a percepção pela imaginação não viria da memória, por experiências anteriores, que registrou que as coisas têm outros lados. Eu digo, mas sim, é verdade isso, mas como que você começou, como que você registrou a primeira vez? Se não houve uma primeira vez, não pode haver uma segunda. Então, tem até um escrito meu que eu comento isso, reportando de novo ao livro do Louis Liard. Né? Eu não acredito que praticamente nada no aprendizado humano venha efetivamente por indução. Tá certo? A indução é um método de você testar conhecimentos e não um método de adquiri-los. Por exemplo, se diz, como é que nós formamos os conceitos universais, os conceitos das espécies? Daí responde o Louis Liard, e com ele praticamente toda a psicologia experimental francesa responde da mesma maneira, e tem muita gente que acredita nisso até hoje. Né? Ah, nós pegamos vários objetos, né, parecidos e montamos a espécie. Eu digo, muito bem, você faz isso por comparação. Mas o que do primeiro objeto você compara com o segundo objeto? Por exemplo, você pega, quer aqui formar o universal gato. Você pega a cor do primeiro gato e o formato do segundo gato? Ou a posição do gato? Ou a ação do gato? Aqui. Aqui tem um negócio que é preto e lá tem outro negócio que está miando. É isso que você faz? Não. você compara o correspondente com o correspondente. A cor com a cor, o miado com o miado, a posição com a posição e assim por diante. Você não poderia fazer isso se você já não tivesse apreendido o primeiro gato como forma. E esta forma é a essência do gato. Então, quando você vê um objeto, a primeira coisa que você percebe dele é a essência dele. Depois, quando você vê um segundo objeto parecido, aí você pode testar se este objeto pertence à mesma espécie do primeiro ou não. Mas você precisa pegar o conceito da espécie já no primeiro, senão você jamais conseguiria compô-la. Portanto, nada foi obtido por indução. Por indução, você pode corrigir possíveis erros, mas você não pode aprender por indução. Nós aprendemos por apreensão imediata das essências. Senão, não conseguiríamos aprender jamais, nada nunca. Mesmo porque, vamos dizer, se você pegasse uma qualidade isolada de um e comparasse com outra qualidade isolada do outro, vamos dizer, o número de objetos nos quais essas mesmas qualidades apareceriam seria praticamente ilimitado. Por exemplo, o primeiro gato era preto. Imagina o número de coisas pretas que tem para você, né? Comparar aqui, ó, aqui, café, né? Então vai ver que o gato é uma espécie de café. Se você fosse compor as imagens das espécies por experiência de similaridades, né, das duas uma, ou você está comparando formas integrais e portanto essências, ou você está comparando qualidades isoladas. Se fosse qualidades isoladas, você jamais poderia terminar. Então são formas integrais, portanto são essências. Note bem, outra coisa muitíssimo interessante, o primeiro gato que você vê, você não vê só a forma do gato, você já percebe instantaneamente um conjunto de possibilidades que ele tem. Isso é instantâneo. Por exemplo, quando você vê o gato, você já sabe que ele não voa. E se você vê um passarinho, é normal que ele voe. Não por experiência. A experiência jamais poderia te dizer isso. É pela coerência da forma. Isto é muito importante. Esta forma deste bicho que eu estou percebendo permite que ele faça umas certas ações e outras não. Porque a ação tem que ser comproporcionada com a forma do corpo. Está entendendo? Por exemplo, você vê uma tartaruga. Você sabe que a casca da tartaruga é pesada. E que ela tem uma certa dificuldade de andar, que ela anda devagarzinho porque aquilo é pesado. Você sabe instantaneamente. Se você não percebeu isso, você não percebeu a tartaruga. E se você pega um passarinho, bom, você sabe instantaneamente que ele não pesa 2 toneladas. Porque você percebeu a forma dele. E a forma dele é coerente com as ações que ele está fazendo. Forma não é só figura. Aristóteles dizia isso, por exemplo. A noção de forma, eidos, né? Ele diz, uma mão cortada tem figura de mão, mas não tem forma de mão. Porque forma é a fórmula da mão. E a mão foi feita para mexer, para agarrar. Então, se ela não pode mais fazer isso, ela não é mais uma mão. Ela foi uma mão. Não é isso? Então, a forma é um conjunto de potências. E é isso que nós percebemos. Nós não percebemos coisas estáticas, as quais depois é acrescentado um dinamismo por experiência. Não, nós percebemos uma coisa viva, presente agora. E aquilo que não se move? Tem forma de coisa que não se move. Eu estou vendo uma pia aqui. Eu sei que a pia não se move, pô. O formato dela não é para se mover. Essa percepção é instantânea. E se não fosse instantânea, nós jamais... Você veja o trabalho imenso que nós teríamos para compor a primeira essência. Quer dizer, chega a ser espantoso um sujeito acreditar que o processo de apreensão dos universais é por indução. Eu digo, não, o processo lógico de formação dos universais é por indução. Mas não o seu processo psicológico real de conhecimento. Quer dizer, o processo lógico é um processo normativo, quer dizer, o fundamento lógico de certos universais é a indução. Mas não quer dizer que o processo pelo qual você o conheceu é o fundamento. Isso é a mesma coisa que você confundir, por exemplo, a origem do dinheiro com o fundamento da sua validade. Você está entendendo? Ora, o meu dinheiro tem valor porque tem um governo que reconhece e diz que tem lá uma base, alguma coisa que justifica. Se é um conjunto de bens, então o governo reconhece, por isso o governo de dinheiro vale. É? Basta eu saber isso para eu ter dinheiro no meu bolso? Eu digo, não, a origem do meu dinheiro é o meu trabalho, completamente diferente. Agora, ninguém faz esta confusão na vida diária, né? Saber o princípio da validade do dinheiro não quer dizer que você tenha dinheiro. Mas em filosofia os caras fazem. Eles confundem o fundamento da validade de um conceito com a origem histórica real desse conceito. É uma coisa absolutamente primária. Quer dizer, Aristóteles riria de uma coisa dessa. Mas, no entanto, a partir do século XVIII e XIX se tornou comum. Por quê? Porque o amadorismo se espalhou por toda a parte. Esses caras são amadores, nunca foram filósofos. Ninguém pode ser filósofo, meu filho, se você não domina as técnicas criadas por Platão e Aristóteles. E essas técnicas pressupõem a qualidade humana correspondente. Veja, Sócrates morreu pela sua filosofia. E é por isso que ela vale alguma coisa. Então, não era uma atividade acadêmica, não era uma profissão, ela simplesmente é o quê? A personalidade de Sócrates. Claro que você pode exercer isso também como profissão, desde que seja a sua personalidade também. Entendeu? Agora, se o sujeito não é filósofo, efetivamente, mas ele está exercendo a função de filósofo profissionalmente, ele é um usurpador, ele é um vigarista, ele é um ladrão. Está entendendo? Ora, você exige isso de um sujeito que é jogador de futebol, não exige? Você vê lá, Pelé, Maradona, Mané Garrincha, você fala, esses caras têm o futebol no sangue. Né? Quer dizer, não é que eles estão jogando futebol, eles são jogadores de futebol, pô. Está entendendo? Eles não estão brincando, eles não estão fingindo. Mas por que você não exige a mesma coisa de um filósofo? Eu tenho muito orgulho quando o professor, meu professor, está nas aulas dizendo, diz, esse menino está na filosofia como o peixe está na água. Eu falo, claro, eu não estou aqui para brincar. Se eu não tivesse vocação para isso, eu ia estudar outra coisa. Né? E dizia o José Ortega y Gasset, serão filósofos todo o que não podem ser outra coisa. Né? Então, se você não pode ser outra coisa, não tem jeito, quer dizer, você está na filosofia porque você não consegue sair dali, então, ah, bom. Então, é isso que você quer. Quer dizer, a sua vida é a busca do fundamento do conhecimento. Você precisa disso. Então, daí você é filósofo. Agora, se você não precisa, então vai fazer outra coisa. Então, vamos ver se tem mais alguma. Então, Marcos Fontoura, de fato, veio da memória, mas isso não explica o que eu estou falando. Não é por efeito acumulado de memória. A memória só pode funcionar por quê? Porque você tem a capacidade da apreensão imediata das formas. Yuri Magadan. As aulas estão impagáveis, no bom sentido. Muito obrigado pelo curso. Espera aí, já não respondi essa pergunta? Ainda tenho dificuldade em entender o que significa a unidade do ser. Eu respondi essa pergunta semana passada ou não? Fábio Blanco. Se grande parte do que conhecemos não vem da nossa experiência direta, podemos dizer que a base do nosso conhecimento é simplesmente o legado do conhecimento alheio e por isso se baseia na confiança no que as outras pessoas nos informam. Sem a confiança nada se faz. Quer dizer, a verdadeira base do nosso conhecimento é isso que eu estou dizendo, a sua capacidade inata que você tem de apreensão total das formas. Porém, você só pode aprender as formas que se apresentaram a você, aquelas que não se apresentaram, por exemplo, acontecimentos históricos de outras épocas. Você não pode ir lá, né, até a Batalha de Waterloo e ver o que aconteceu. Então, alguém tem que contar para você. Então, todo este aporte histórico é tudo baseado na confiança. A ciência é baseada na confiança. Ou você acha que cada coisa que um cientista lê a respeito que os outros fizeram, ele vai refazer a experiência. Se ele não passaria do terceiro capítulo. Tá certo? Então, a confiança é absolutamente necessária. Agora, você veja, é muito difícil vamos dizer que erros graves se consolidem ao longo de muitos séculos. Mas é muito fácil que erros graves se disseminem rapidamente. É difícil que eles durem muito tempo. Tá certo? Mas você pode enganar o mundo inteiro por algumas semanas, alguns meses. Né? O mundo inteiro, presta atenção. Agora, fazer com que este engano dure é difícil. Por quê? Porque o autor do engano morre. E não há mais interesse em manter aquilo. Então, a mentira, para se manter, requer um esforço continuado. Às vezes não dá para continuar por muito tempo. Então, a mentira cai com o tempo. Agora, infelizmente, às vezes cai quando já não adianta mais. Mas essas coisas que se disseminam muito rapidamente, e que todo mundo acredita, fala, bom, é para duvidar sempre. Principalmente depois que essas empresas de mídia se concentrar. Concentração de mídia é o contrário da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é baseada na diversidade. E aqui nos Estados Unidos, até um tempo atrás, cada cidadezinha tinha 2, 3 jornais diferentes. Daí chegam as empresas, vão comprando tudo. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Daí todos começam a dizer a mesma coisa. E esta uniformidade, para muitas pessoas, é prova de veracidade. Quando nós sabemos que é exatamente o contrário. E quando há uma uniformidade espontânea, é uma coisa. Agora, se a uniformidade está muito uniforme demais, eu falei, epa, está ruim, hein? Bom, eu acho que hoje já deu, né? Está 8h30. Então, por hoje acabou. Obrigado, até a semana que vem.